Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, Bruce Willis está de volta. Aqui é Carlos Volto e Shyamalaya continua pecando com seus finais misteriosos. Eu sou o Luquinhas e esse etc. Aqui é o Max Valarezo e agora toda vez que escuto a palavra etc, eu penso automaticamente no James McAvoy. Aqui é Azaghal e Shyamalaya, Halamanja, Xarabimba. Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar do Vrido. Vrido e a trilogia de super-heróis do mundo real, de Shyamalaya, Shyamalala. E aí? Debochou, mas fez. É isso aí. E aí que a gente chama os e-mails, é isso que acontece. Canelada. Canelada. Muito bem, Mauzito! Vamos para mais uma semana de Nerdcast! Sim! Já me perdi tudo! Olha aí! Agora toda semana tem a dança das cadeiras aqui. Olha aí, hein? Quem vai ficar? Essa é a pergunta que não quer calar. Que de uma hora vai acabar. Essa rotação vai parar. E só dois vão ficar. É, exatamente. Quando a música parar, quem é que vai sentar? Um puxando a cadeira do outro. Olha aí, que isso, é todo amigo aqui, cara. Olha só, olha só. Quero falar, Mauzito. Sim. Da Pixel Wolf. O que que é a Pixel Wolf? A Pixel Wolf trabalha com o Jovem Nerd em todas as frentes de tecnologia do Jovem Nerd. Os caras são o nosso TI, eles gerenciam nossos servidores, mantêm o Jovem Nerd no ar, cara. É isso, cara. Os caras trabalham há muitos anos com o Jovem Nerd. A gente começou quando os caras eram pequenininhos, hoje em amplo crescimento. E por isso, por causa desse crescimento, que a Pixel Wolf está abrindo um processo de seleção 2019. Atenção! Olha só! Exatamente. Então, em busca de desenvolvedores mobile que tenham experiência com uma das seguintes tecnologias: Android com foco em Kotlin, iOS com foco em Swift, React Native, seu malfátio. Sim, olha só. E olha só, se você é designer, também pode se aplicar nas áreas de UX, que é pesquisa, arquitetura de informação e análise de usabilidade, de UI, que é voltado para a criação de interfaces web e mobile, e lembrando que a Pixel Wolf possui como diferencial o foco em projetos de grande impacto, por exemplo, o Jovem Nerd. Que carteirada! Ué, eles mesmo que botaram no briefing. Além disso, eles incentivam a cultura de crescimento e têm horários 100% flexíveis, rapaz. Olha isso. Além do escritório maravilhoso que eles têm em Curitiba, cara, é lindo demais. A gente já bateu umas fotos. Cara, o cara tá mandando bem, cara. O dinheiro do Jovem Nerd tá sendo muito bem implementado. Ó, mas um detalhe, hein? O escritório é em Curitiba, mas não precisa ser de Curitiba para se candidatar. Não precisa ser de Curitiba. O processo é aberto para todo o Brasil. Claro que existe uma preferência para Curitiba, mas não, se você não é de Curitiba, mesmo assim, ó, tá valendo. Acesse agora pixelwolf.com.br. Pixel Wolf é isso mesmo, é pixel e lobo em inglês. pixelwolf.com.br/carreiras, certo? Certinho. Hoje, Mauzito, é dia de Nerdcast, rapaz! A gente falou sobre impactos de eventos na Bolsa de Valores. Olha aí! Pode ser impactos ambientais, como acabou de acontecer, como já aconteceu tantas outras vezes. A gente tem também vazamento de petróleo no Golfo do México, que teve alguns anos atrás nos Estados Unidos, lá. Uhum. Existem impactos positivos também, que a gente falou. Você não, nem todo evento é um evento que impacta negativamente nas suas empresas. Às vezes, os eventos impactam também positivamente, com o anúncio da descoberta da patente do Viagra, por exemplo. Olha aí! Eu vi muita gente falando assim, ah, meu Deus, aí agora as ações da Vale caíram por causa da tragédia de Brumadinho. E eu vi gente falando assim, ah, e aí, será que vale comprar ações da Vale agora que caiu, porque estão mais baratas e aí vai subir de novo? Uhum. Só porque aconteceu no passado não é necessariamente algo que vai acontecer no futuro, entendeu? Por isso que a gente entrou no papo de como é que se avalia a saúde de uma empresa verdadeira, porque o impacto, por exemplo, o cara, lembra quando um passageiro tomou porrada pra ser tirado do voo da United Airlines? Sim, é assustador esse vídeo. Lembra? As ações da United caíram pra caramba, perdeu 3 bilhões de valor de mercado em um dia. Aí todo mundo, caraca e tal. Depois recuperou. Por que que recuperou? A gente vai entender por quê, entendeu? Existe um motivo que estão nas finanças das empresas que vão reger com mais solidez pra onde as suas ações vão tender a subir ou cair, etc. Os eventos podem puxar pra cima ou pra baixo momentaneamente, mas um evento também pode afetar afetar a saúde financeira de uma empresa, e esse evento pode ser o início de uma baixa que pode durar muitos anos, entendeu? Vale muito a pena escutar o episódio desse mês, já está na sua timeline. E olha só, a carteira mensal de ações da Nova Futura teve um rendimento de 14,71% em janeiro de 2019. Isso significa, você não precisa ficar pensando em qual ação comprar ou vender, você pode seguir a carteira de recomendações mensais deles. E eles têm normalmente um rendimento muito bom, acima do próprio índice da Bovespa. E eles também têm a carteira semanal com as melhores ações para comprar e vender durante a semana. Você pode fazer o ajuste todo mês ou você pode fazer o ajuste toda semana. Eles têm carteira de dividendos também para quem está procurando ações que pagam melhores dividendos. E call de swing, que não é isso que você está pensando, Mal. Eu não pensei em nada. São operações de compra e venda de ações a curto prazo, que duram poucos dias. Os analistas da Nova Futura têm uma margem de acerto de 80% nessas operações. Então, se você está querendo entrar no mercado de ações, cara, vale muito a pena você escutar o Nerdcast de hoje. Tá muito elucidativo. E, cara, abre a sua conta na Nova Futura. Abrir a conta não custa nada, cara. Vai lá se informar. Vai ouvir, cara, quais são os produtos que tem mais a ver com o seu perfil de investidor, cara. Escuta lá o Nerdcast, que tá muito bom. E acesse agora novafutura.com.br. E quem não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast pode pular diretamente para... 16 minutos e 42 viradas de roteiro. E seu Malfátio, já que estamos falando de super-heróis... Sim, hein? Neste Nerdcast, eu quero lembrar a vocês de todos os produtos que você pode comprar de super-heróis na Nerd Store. Olha só, com um estalar de dedo de Thanos... Vai subir o estoque, olha. Você pode comprar produtos de cozinha com os maiores heróis da Terra. Rapaz, também tem um monte de novidades do mercenário Tagarela, que adora chimichangas, invadindo a Nerd Store. Tem uma seleção especial de produtos The Punisher, cara, olha, tudo que você tá vendo aí no seu aplicativo, tem copo de viagem de Avengers, tem copo de viagem do Capitão América, tem caneca da mão do Hulk, cara, muito foda. É maneira, essa é maneira. Tem caneca da cara do Deadpool, tem garrafa térmica do Punisher, do Demolidor, cara, tem suporte de pipoca e copinhos pra você ver filmes com ela no seu colo no sofá, cara. Suporte pra balde de pipoca de Infinity War, cara. Inacreditável. Os produtos Marvel da Nerd Store, vai. Clica aí no link do post pra aproveitar. Só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como Gabriel Oliveira, o José Andrade, Ari Dias, Breno Vieira, José Eduardo Luciano, Rusdelon de Jesus, Roberto Mouri, Iago Macedo, Ana Letícia Furieri, Guilherme Carvalho e Danilo Iwai. Muito obrigado, seus nerds! Isso aí, a galera do Escapo Solidário, que também doou suas madeixas para fazer peruquinhas para quem precisa, o Gilson, a Natália da Mata, o João Pedro Miranda, a Bárbara Bueno, a Joana Moraes e o Lucas Honda. Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado. Arte dos fãs. Eu quero agradecer ao Pedro Souza, que mandou um Ozob muito maneiro. E também ao Eliano Marques, que mandou um Azaghal e Jovem Nerd. Muito bonitinhos. Olha aí. Muito bom. Tem link aí no post. Você pode ver no seu aplicativo do Jovem Nerd também. Sadi Castro dos Santos, 31 anos, engenheiro florestal, Itaboraí, Rio de Janeiro. Acabou a floresta no Rio, cara. Porra. Olá, Alexandre do Jovem Nerd, Dave Benino, Agnaldo e Usurpadores. Que isso, que absurdo. Não é Benino, é Bedido, ou Bedido Agnaldo? Ah, Bedido, entendi. Só sobrou usurpador pra você, mal. Olha aí. Que absurdo. Eu sou o que menos usurpa aqui. Atenção que vai ter spoiler de Creed 2 aqui. Então, mais uma vez, se você não quiser spoiler de Creed 2, pula diretamente para... 16 minutos e 42 viradas de roteiro. Gostaria de acrescentar ao excelente podcast a discussão do que foi pra mim a cena mais emocionante do filme Creed 2. Logo depois do fim da segunda luta, em que Ivan Drago joga a toalha para poupar o seu filho, vemos o Victor correndo na Ucrânia e, ao seu lado, seu pai. O que faz contraponto à cena inicial do filme, onde o Ivan acelerava a caminhonete, incentivando de uma forma negativa e tóxica o seu filho a superar seus limites. Mostrando dessa forma o tamanho da evolução do gigante loiro e de como seria sua relação com seu filho daquele momento em diante. Eles tomaram uma surra de humildade, eu diria. Olha aí. Essa cena também conversa com o treino de Adonis no deserto, onde o protagonista corre na estrada com seu mentor à sua frente lhe dando apoio. No segundo trailer do filme, a cena do treino deserto acontece de forma diferente. Olha aí. Obrigado pelo excelente programa. Sou fã desde a época dos reality shows do blog. Nossa, mãe. Obrigado. Victor Gerheim, 28 anos, farmacêutico, mestrando em genética e biotecnologia, Juiz de Fora, Minas Gerais. Olha aí. Olá, nerds. Desculpe pelo e-mail longo, porém seria legal esclarecer um comentário do Rex sobre as habilidades do Mike Tyson de destruir pessoas em poucos minutos. Meu Deus. Em um momento do programa, ele diz que o lutador tinha uma massa magra muito grande e um baixo índice de gordura, assim como quase todos os atletas. E dizendo que o boxeador fazia de tudo para ganhar a luta no menor tempo possível na força, porque, segundo ele, o mesmo não teria de onde tirar energia para manter a luta continuando. Era o que eu sempre acreditava também, inclusive. Todo mundo falava isso. Ele não é o único a pensar assim. Logo, seriam necessárias algumas explicações. Vamos lá. Olha aí. A primeira delas é que a gordura é apenas uma das formas de se obter glicose para a produção de ATP. Numa analogia, esse ATP seria como o álcool para explodir e girar o pistão do tanque do Chevette no braço do Mike Tyson. E cá pra nós, não é fácil queimar essa reserva de gordura assim, vocês sabem. Porém, o que ele quis dizer que não é fácil queimar essa reserva de gordura aí? Porém, atletas costumam ter a porcentagem de gordura bem baixa, logo, de onde atletas tiram energia para as lutas. De forma simplificada, existem três maneiras de os músculos produzirem o ATP. A primeira delas é usando a fosfocreatina, uma molécula parecida com o ATP que contém fosfato e que pode ser utilizada para recompor a nossa fonte de energia. Porém, esse processo também não mantém nossas contrações por mais de 5 ou 8 segundos, sendo necessário usar métodos para a produção de ATP. Um deles, a quebra do glicogênio, que nada mais é que uma reserva de carboidrato muscular armazenada nas células com o intuito de gerar novas moléculas de glicose que podem ser degradadas rapidamente, sem a necessidade do consumo de oxigênio, gerando o ácido lácteo, lactato e ATP, o que, para quem malha, vai reconhecer como cansaço e dor muscular. É o que dá a dorzinha, né? Aquela dorzinha? Porra, mal. Porém, essa não é a forma mais eficaz de produzir o ATP, mas ela funciona até o corpo aumentar o consumo de oxigênio, aproximadamente 2 minutos de exercício. Esse aumento de oxigênio para os músculos é importante para ativar a via do metabolismo oxidativo, respiração aeróbica, ciclo de Krebs e etc. O que gera uma produção de energia muito maior que as anteriores, partindo de uma molécula de glicose. Porém, essa molécula pode vir de vários lugares do corpo, como, novamente, o glicogênio do músculo. E eu já tô ficando cansado com o cara, o Azaghal já estaria roncando aqui. Eu vou resumir o e-mail. Tem um e-mail dele, segue pra caraca aqui. Mas olha só. Mas o cara mandou um TCC aqui pra ler, pô. É, vamos simplesmente. Temos que concordar com o palestrinha e vamos seguir. A gente concorda com tudo que você falou, cara. Ok, está concordado. Estou dando a carimbada aqui, ok? Obrigado. Para o último parágrafo, novamente, desculpas pelo e-mail chicante. Tenho certeza que o Átila poderia dar uma explicação muito melhor. Devia ter chamado ele aqui. Amanda Esteves, 29 anos, analista estratégica bélgica. Olha aí. Olha aí. Olá, nerds. Antes que me zoem, desculpe pela falta de acentos no meu teclado. Imagina, tá na Bélgica. Até quando essa desculpa vai funcionar? Porque eu já usei muito essa desculpa aí. Estou escrevendo este e-mail para compartilhar algo curioso que acontece aqui em casa. A cada sexta-feira, meu marido fica louco para ouvir o Nerdcast. Se o tema da semana está relacionado a algo que ele ainda não se inteirou, quando o assunto é cultura pop, ele dá um jeito de se atualizar pra não tomar spoiler, tipo, ver o filme e tal. Exato. Ontem, domingo, né, domingo, o dia que ela escreveu, ele estava desesperado porque ainda não tinha visto Creed 2 e o último Nerdcast era sobre o filme. O filme aqui na Bélgica já está pra sair de cartaz, mas eis que ele encontra uma única sessão às 10h30 da noite no domingão à noite. Caraca, que programa, hein? Caraca. Eu não poderia me juntar porque no dia seguinte teria que sair pra trabalhar bem cedo, mas achei tão estranha essa história. Ih, cara, chega domingo. 10h30. O cara, mano, eu vou sair domingão, 10h30, porque eu quero ouvir o Nerdcast e tomar spoiler. Olha, eu já ouvi muita desculpa, oh, mas essa, garoto, parabéns. Puta merda. Beleza, aí, ó, continua aqui. Umas 10h45, ele me manda fotos do cinema vazio. Olha que... Oh. Ele já desconfiou, já falou, vou mandar foto, porque senão vamos, né, vai me dar problema em casa. Ele foi o único a assistir o filme. Depois me contou que não tinha. Então, caraca, o cara pegou a foto do Google de cinema vazio. Caraca, cara, como você caiu nessa? Ele me contou que não tinha nem funcionário pra conferir o ticket. Bem mal assombrado. Que historinha, que historinha. Chega em casa, olha, não tinha ninguém, mas tava um cheiro de cigarro naquela sala, ó. Não sei da onde. O perfume de mulher também. Exato, né? A poltrona tava toda cheia de perfume. Voltou pra casa perto de 1 da manhã. Acordou em cima da hora pra ir trabalhar, mas feliz por não ter que pular o episódio do Nerdcast e ter uma excelente companhia para enfrentar o trânsito da manhã. E assim, ao redor do mundo, os seus fãs vão fazendo loucuras para curtir o trabalho de vocês. Olha aí, Amanda, você acho que agora não vai dar mais, porque o cara já ouviu o programa, ele já sabe do que se trata o filme. Mas, Amanda, você devia ter perguntado pra ele, e aí, o que você achou do filme? Como é que foi o final? Olha só, o Nerdcast de hoje é sobre vidro. E aí, ó, amor, só tem uma sessão de vidro. 00:30. Lá no Red Light District da Bélgica. É, aquele bairro bom lá da Bélgica. Fica de olho, Amanda. Olha aí. Só quero ver o que ele vai falar esse fim de semana. Olha, Google Imagens Cinema. Caraca, que conveniente. Não tinha nem testemunha que ele foi ao cinema. Não tinha um funcionário, amor. Caraca, é mesmo. Cara, é gênio. Caraca, putz, eu vou te contar. Abre teu olho, mano. Esse programa é apresentando mais um podcaster, né? Não sei, o Max, você é podcaster ou só youtuber? É, só youtuber. Por enquanto não tenho podcast, não. Max Valarezo tem o canal Entre Planos. Muito bom. Já fica aí a dica. Muito obrigado. Estamos trazendo de volta a Luquinha, que gravou com a gente profissão... Como é que era? Era... Videomaker. Videomaker. Videomaker. Aí. Aí o Luquinha é tudo, né? Podcaster, videomaker, youtuber, instagramer, tem grupo tentando. De WhatsApp... Tô tentando, tô atirando pra todo lado. Depois visitem aí os perfis deles no nosso post. Caquinho, você tem alguma coisa pra fazer jabá, já que a gente tá nessa vibe? É, só o canal que eu ainda tô fazendo lá, o Voltorama. Meio desanimado, hein, cara? É que eu tô parado porque o trabalho tá me deixando com dificuldade de arrumar tempo. É trabalhando pra caramba e tá saindo vídeo, mas com pouca frequência. Excelente. Então vejam o canal do Carlos com pouca frequência. First name, Mr. Last name, Glass. Eu quero fazer um disclaimer aqui no começo, logo de cara. Eu curto esse universo que ele criou. Também. Não, eu também, acho maneiro a ideia de ter esses heróis que a gente não sabe se são heróis, e o cara não voa, né? O cara não tem os poderes, eles são mais discretos. Tirando, né, o fragmentado. Seria tipo assim, né? Os super-heróis do Tolkien, tipo como se fossem os magos. É, tipo isso, né? Que a magia não é tão espalhafatosa, né? Realmente. É, não, tipo, muito antes de Christopher Nolan tá fazendo o filme de super-herói sombrio e realista, o Shyamalan já tava fazendo, cara. Ele foi à frente, o Corpo Fechado pra mim é um filme bem à frente do seu tempo, que era tipo... Nossa, total. Início ali da era dos super-heróis no cinema, assim, de peso, né, com grana, tudo, ele fez um filme que já meio que subvertia o que era super-herói no cinema. É, normalmente você tem, tipo, quando você tem um movimento de muitos filmes parecidos, um gênero específico, demora alguns anos pra aparecer algum filme que é meio, tipo, revisionista ou até subversivo do gênero, sendo que o do Shyamalan já veio antes dos grandes enormes blockbusters, né? Então é meio que o avesso, né? É, ele veio em 2000, que foi o mesmo ano do X-Men. Foi, né, a grande tocha. Eu considero, né, a página virada de novos filmes de super-heróis. É claro que tinha outros filmes de super-heróis antes e tal, mas o X-Men, né, ele foi um filme que realmente virou a página e inaugurou essa era. Divisor de agora água. Agora vai. Mas ele veio no mesmo ano, ele já veio mostrando aí uma outra visão de super-heróis já de cara, né? Muito E assim, e esse filme, na época, ele foi vendido muito errado. Foi muito vendido na vibe do Sexto Sentido. Sim, mas até o título claro, dele, né? Aqui no Brasil, principalmente, tinha essa vibe espírita. Uma é coisa do corpo fechado. É verdade. O diabinho na garrafa, que era aquela que vinha daquela porra da novela, do diabinho na garrafa. Uhum. Que ele tinha o corpo fechado. Não, e do Nô. O Nô tinha o corpo fechado pro amor, cara. É. Não lembra da vó Manuela? E o filme foi vendido como... Ó, vai ter um novo mistério. O cara que não morreu no acidente de trem, que todo mundo morreu, o que, que vai acontecer e tal, não sei o quê. E no final, o filme não era aquilo que a gente tava pensando. Ele era um filme sobre heróis de quadrinhos. Só que esse filme em português... Esse filme em português deveria se chamar Inquebrável. Esse era o nome certo desse filme. É Inquebrável, é Fragmentado e é Vrido. Vrido. E olha como os nomes conversam, né? Porque Corpo Fechado não conversa com Fragmentado e com Vrido. Mas Inquebrável, Fragmentado e Vrido conversam. É, totalmente. Né? Sim, é uma sequência de coisas que combinam, fazem sentido total. Cada um desses nomes se refere a um dos três personagens, né? Sim, o Inquebrável é um, o Fragmentado é outro, o Vidro é outro, então realmente faria muito mais sentido. Maneiríssimo. E tem um link também no Vidro, né? Que a besta quer salvar os quebrados, né? Então tem a ver com isso também. É isso aí. Ele é meio que à frente do seu tempo em termos de como ele trabalha a questão dos super-heróis, é porque hoje em dia, depois de tantos anos vendo esses filmes mega populares de blockbuster, a gente meio que já tem enraizado na nossa cabeça a estrutura básica do primeiro filme de super-herói, né? Que é a história de origem, aí ele descobre os poderes, aí ele enfrenta meio que os primeiros perigos e depois tem o primeiro confronto com o grande vilão e aí ele sai, tipo, consegue sair vitorioso. E o legal é que o Shyamalan, com o Corpo Fechado, ele se focou só na primeira partezinha, assim, né? Tipo, ele descobrindo o poder dele, aí ele vai experimentando, ele meio que faz o primeiro ato heróico dele lá e depois não tem o restante, né? Já meio que corta o confronto final com o vilão, a gente não tem isso no Corpo Fechado, então isso já é legal porque já é uma... dá um zoom meio que na parte que muitos filmes hoje que vieram depois acabam, tipo, colocando só no primeiro terço do filme, alguma coisa assim. O filme, ele não fez muito sucesso na época, né? Ele acabou não fazendo muito sucesso, mas ele já tinha planejado continuação naquela época, será? Ele já tinha na cabeça dele... Jovem Nerd entrevistou ele lá e perguntou sobre isso. Eu não sei, mas tem o quadrinho, né, que o Glass recebe quando é criança, e a capa do Action Comics lá é uma besta amarela, né, que é a cor que simboliza a besta, né, depois no Fragmentado e agora no Vidro, e lutando com um herói de verde, né, que é o simbolizando aí o Bruce Willis, né, que também sim, usa total. Verde nos filmes. Então não sei se ele já tinha planejado, mas esse easter egg tá lá desde o início. Ah, tava na cabeça do cara, com certeza. É, eu acho que aí não aconteceu na época, porque o filme realmente, ele não foi um sucesso e não abriu as portas na época pra continuação. Tanto que os outros ele bancou, né? Ele veio do bolso dele, não é isso? Boa pergunta. Eu acho que ele faz parte da grana. Não sei se a grana é toda dele, mas ele investiu nos filmes. Se eu não me engano, o que ele tirou do próprio bolso mesmo foi mais alguns filmes recentes, tipo aquele A Visita. Se eu não me engano, A Visita ele pagou quase inteiro do bolso dele. E talvez o Fragmentado tenha uma parte da grana dele, mas aí eu já não tenho tanta certeza. Mas A Visita, com certeza, teve muito da grana dele mesmo. Mas antes ele ainda tinha muito respaldo dos estúdios. Antes mesmo de A Visita, ele fez A Dama na Água e tal. Isso ainda era muito financiado pelos estúdios ainda naquela época. É, vamos dizer que o Sexto Sentido comprou pra ele muito tempo pra fazer filme. É verdade. Errado. Merda. Não, cara, mas assim, nem todos os filmes dele são merda. Não são. A Vila não é tão ruim. Ah, você não é, não. O Corpo Fechado mesmo é um filme bom. Não, o Corpo Fechado é excelente. O Corpo Fechado é excelente. Vamos chamar ele de Inquebrável? Tá, a gente chamar... Concordo. Unbreakable. O Fragmentado, ele... Dos três, o Corpo Fechado é o melhor longe. Uhum. Ah, pra mim é, com certeza. Com certeza. Né, porque ele te deixa na dúvida boa parte do filme, se o cara tem poder, se ele é um herói de fato, ou se é só uma coincidência, um cara que acha que sofreu uma... Que existe uma... Ninguém que é psicólogo, nem psiquiatra, com certeza não vai saber dizer, mas existe uma síndrome. Eu vi um filme com o Jeff Bridges que ele sofre um acidente de avião e aí ele sobrevive, não só ele, mas ele sobrevive e ele acha que ele é imortal, que ele tem superpoderes, sabe? Ele fica nessa vibe e é uma condição psicológica do cara, sabe? Então, o filme brinca com isso. Será que ele é poderoso ou será que ele só sobreviveu a um acidente? Foi uma cagada, mas elas acontecem. E aí ele ficou acreditando que ele era superpoderoso, sabe? É, e na verdade, no filme ele nem acredita. Na verdade, tipo, ele começa a receber as evidências, né, do próprio do Samuel Jackson, né, do Vidro. Começa meio que a forçar ele a acreditar nisso. E o filho dele quer testar ele, né? Ele, a princípio, cara, eu não sou isso. Eu não sou super-herói nada. Eu só simplesmente sou uma pessoa normal. E aí ele começa, não, mas eu nunca fiquei doente, mas eu nunca tive nada. Eu sobrevivi a tudo, nunca quebrei nada. E aí ele vai começando a acreditar naquilo durante o filme. E o Corpo Fechado, eu também, eu acho que ele é o melhor dos três, apesar de que eu gosto mais do Fragmentado, de como diversão. É, ou até na fotografia, o Inquebrável é muito superior, né? Porque ele faz aqueles frames, né? Simbolizando aí os quadrinhos. Então, tem um monte de enquadramento do Bruce Willis, do Glass, entre paredes ou entre cortinas, simbolizando o quadrinho. A própria introdução do Glass, né? Quando ele nasce, que ele é criança, a câmera tá filmando um espelho, filmando o pai tirando a criança. Então, assim, é muito superior a fotografia do que o Fragmentado e o Vidro mesmo. Que algumas coisas eles requentam e outras coisas, tipo, é genérico só pra... O Vidro tem umas paradas que são muito genéricas, cara. Aquelas cenas de luta que a câmera na cara do Bruce Willis, eu achei bizarro, mano. É, porque não tem função narrativa, né? É tipo, exato, um recurso que não... É uma estética, e isso também, realmente, pra mim também não funcionou. E é só quando ele luta com a besta lá, né? A besta McAvoy. É, então, no Fragmentado ainda tinha o lance das câmeras, conforme a mudança das personalidades, as câmeras mudavam também. Então, a criança tinha uma câmera mais de cima, pra ele ficar menor. Quando é esqueci o nome da senhorita lá, a Miss... A câmera é de baixo, dando imponência pra ela. A besta também, a câmera mais de baixo. Agora, esse o Vidro, eles requentaram muito dessas técnicas, né, dessas câmeras, então achei até meio repetitivo, né, como fotografia. Mas esse não é o principal problema, assim, eu gostei, como um todo, eu gostei do Vidro e gostei do arco, né, da trilogia, vamos dizer assim, mas pra mim o principal problema nem é esse, assim, isso até a gente aceita, engole. Pra mim o problema foi o didatismo do filme, cara, que, também, assim, o primeiro arco ali no começo e tal, no primeiro um terço do filme, tá legal, tá interessante, achei maneiro começar mostrando Bruce Willis e o filho, o moleque que envelheceu mal demais também, né? Ficou estranhão, não é não? Cara, o pior é que são praticamente 20 anos, né? São 20 é 15 anos, né? 15 anos, não é isso? 19 anos. 19 anos? É? Mas eu achei maneiro ele... Sim, 19 anos do filme, né? Não da idade do moleque. Mas eu achei maneiro ele ter virado um vigilante, né? E o filho fica falando, a gente tem uma rota pré-determinada, você não pode ficar saindo da rota, né? Mas ele tem essa parada de, puta, descobri uma parada, vou atrás do cara e vou fazer a justiça, né? Achei muito legal esse começo, até a parte que a psicóloga prende eles e começa a querer desacreditar e fazer eles acreditarem que eles não têm poder, que eles só estão numa condição, uma doença mental. Aí pra mim começaram os problemas. Mas aí ele começa a ficar muito for dummies, cara. É. Fica, é mesmo. E arrastado, porque ele se torna ainda repetitivo. Exatamente. Essa parte toda do hospital, caraca, é o tempo inteiro repetindo a mesma coisa. É, tipo, já entendi o que vocês estão querendo dizer. É, exatamente, já entendi. É, e aí vai de novo. E aí fica, sei lá, mais de uma hora de filme nisso. É, tipo, você começa a perguntar, beleza, onde é que vocês querem chegar, né? Tipo, qual é o objetivo dessa cena toda? Se nada tá sendo trazido de novo, porque uma coisa que eu achei muito maneiro do Split foi todas as possibilidades que o personagem, sabe, tem. São uma quantidade enorme de personalidades e cada uma pode acontecer. Essa é uma parada maneira, mas foi na minha percepção, foi um desperdício, vamos dizer, do filme, porque eu acho que ele poderia, principalmente no Fragmentado, ele poderia ter sido mais bem trabalhado. Nesse filme, eles tentaram trabalhar um pouco mais, e assim, o trabalho do McAvoy é muito bom mesmo, né, mudança de expressão, de jeito de falar e tal. Mas deixaram o personagem travado, preso, ali dentro daquele hospital pra fazer isso. Mas eu acho que não é nem questão da limitação física, é da história mesmo que não fazia avançar, entendeu? Porque assim, ele tem personalidade de um cara que é um bicho fortão, de uma criança, de uma mulher inteligente. Por que que essas personalidades não fazem alguma coisa? Não usam a parte inteligente? Sabe qual é? Ser inteligente. Porque no final só fica um bando de personalidades conversando, maluco. É, exatamente. E isso acontece, assim, por exemplo, como um plot device, sabe? Uma parada narrativa. Era muito maneiro, até que eu vi no trailer e eu fiquei esperando muito disso com a garota no Fragmentado, ela conversando com o Hedwig e tentando convencer ele de libertar as meninas. E aí, porque eu falei assim, caraca, que incrível se as personalidades tivessem... É a mesma pessoa, mas as personalidades podem ter um confronto de opiniões. E aí, eu fiquei esperando ver todo esse conflito no filme, entendeu? Não existe. E não tem, é só uma curiosidade, entendeu? Tem um pequeno momento. Eles comentam, exato. Mas não é trabalhado. É, porque tem algumas personalidades que querem a besta, né? E tem algumas que não. E aí, é isso, é só isso. Não tem o conflito entre elas. Não tem, exatamente. Quem não quer a besta, a gente jogou pro canto e só quem quer a besta fica brigando pra aparecer na câmera. Cara, cara, imagina, eu fiquei o tempo inteiro imaginando o Hulk, imagina o Hulk, a parada do Hulk, só que numa coisa exponencial, tipo, no Hulk são duas personalidades brigando pela dominância, aí você tem uma porrada, e cada uma delas diferente da outra. Porra, poderia ter sido muito bem trabalhado isso. Essa ideia dela querer convencer o garoto de ajudar elas, é que faz a história se mover e ficar interessante, porque existe um conflito entre personalidades. Aí quando ele bota ele ali no quarto, com aquele estrobo lá, de mudar a personalidade... Eu achei que, puta, agora vai ser foda, sabe? A mulher vai aproveitar e a gente vai ter show de interpretação, show de diálogo, a psicóloga vai tentar usar isso pra, exato, né, tirar informações e... aí não, só fica mudando o canal e fala, parece o episódio do Rick and Morty, que eles ficam vendo comerciais da outra dimensão. É só isso. É só pra ver ele mudar de voz e de jeito de interpretação, porque... É quase um show-off, né? É um show-off, porque a história não se move pra frente com isso, entendeu? É isso aí, não se move. E ainda fica batendo exatamente naquela mesma tecla de que, ah, então, vocês não são poderosos, vocês não têm poder. Só que a gente sabe que tem, nós como público sabemos que eles têm, porque foi mostrado em dois filmes. Exato, a gente já sabe, exatamente. A gente sabe que eles têm, então você não vai convencer o público de que eles não têm. E aí você ainda tem o caso de, se pra ela eles não têm poder, isso eu fiquei questionando desde o começo. Cara, então o que ela tá fazendo? Pra ela eles têm poder. Porque se ela acha que eles não têm poder... Só, o fato da gente saber que eles têm poder, tudo bem. Mas ela sabia. Eu achei legal quando ela convence o Bruce Willis que ele não tem poder. Mas se ele não tem poder, pra que ela botou jatos de água na cela dele? Porque ela tá usando a psicologia dele. É, psicologia. A psicologia dele, tipo, ó, você acredita nisso e eu quero, tipo... Mas aí ela tá reforçando a psicologia dele de que ele é isso. Ela tá tentando fazer o contrário. É verdade. Psicologia é reversa. Tipo, ela tá o tempo inteiro dizendo que ele não tem poderes, mas ela diz, então, você não tem poderes, mas olha, eu botei jatos de água aqui que são a sua fraqueza. Ela podia ter feito assim, ó, você não tem poderes, pula na piscina, quer ver? Empurrei na piscina. Aí ele morria, e ela, ih, errei. Não, eu queria comentar... Ah, desculpa. Eu queria comentar umas coisas assim. Eu já sobre... sabia. Já, pra aí, mim, Max, já era claro aí, que ela acreditava naquilo. Max, o Carlos, ele atropela mesmo. Então, lute pelo seu espaço na luz. Tranquilo. Meu espaço na luz. A gente ficou falando sobre a doutora querer desacreditar os caras e tal, só que a gente deu uma colher de chá se colocando na posição do público, nós, quando estávamos assistindo, que é não saber que ela sabia que era tudo verdade. Eu não sabia. Não, tô falando, agora nós sabemos, mas eu tô falando que a gente tava... Como assim? Eu já comecei a duvidar disso, a questionar isso no começo do filme, quando ela prende eles em celas que são contra os poderes deles. A partir do momento que ela botou o Bruce Willis numa cela que tem jatos de água, eu falei, ela sabe que eles têm poderes, ela tá de zoação ali, ela tá... Tem alguma coisa por trás disso. Ela não tá ali achando realmente que eles não têm poderes. Desde o começo eu acho que ela já sabia. Desde o começo. Mas eu quero dizer o seguinte, agora você, quando é revelado que ela faz parte da sociedade secreta que caça lá os super-heróis, pela história. É a sociedade do trevo de três folhas, porque ninguém é especial, ninguém tem quatro folhas. Se ligou? Nossa, mãe do céu. Mas não é? Porque o trevo de quatro folhas é o que te dá sorte, o que, né? Não existe, é muito raro, né? Olha aí, por isso, Azaghal. A tatuagem deles só tinha três, porque é o trevo legal. Comum. É. Nossa, eu nem tinha reparado que eram três. Na minha cabeça eram quatro. Olha aí, Azaghal. Não, mas faz todo sentido. Tem informação. Mas aí, quando a gente descobre que era tudo um plano mesmo, aí que eu acho que a coisa se quebra mais ainda. É que se vocês pararam pra pensar, é verdade. Eu quando vi o filme, eu não fiquei me tocando disso, né? Porque a cela dele tinha água, realmente, a do outro tinha as lâmpadas, né? Fazia ele mudar de personalidade, principalmente pra evitar que a besta atacasse alguém e tal. Mas a cela do Glass, nada, né? Assim, a cela do Glass, ela tinha colchão nas paredes, porque ele ia se quebrar? Não faz muito sentido, né? E a cela não conseguia impedir ele de sair, né? Ele saía. Na verdade, ele era mantido dopado quase o tempo inteiro. Eles acreditavam que estavam mantendo ele dopado, ele já tinha feito coisas pra tentar escapar, convencer guardas, modificar circuitos. Mas assim, a cela da horda, da besta, do McAvoy, ela me convenceu porque assim, tem esse negócio aqui porque às vezes ele entra numa personalidade agressiva e aí essa porra pisca e ele muda de personalidade e tudo bem, é uma maneira de impedir um cara que tem esse transtorno de mesmo que não tenha superpoderes de subir pelado nas paredes e comer a cabeça de uma pessoa, ele pode ser muito agressivo, né? Tem uma outra forma muito mais barata de fazer isso com uma pessoa que tenha isso. Camisa de força. Sim, mas aí eles né? Aí não vira filme. Uma boa, né, cara? Mas o fato de ter a água na cela do Bruce Willis realmente é um furo, né, cara? Porque se ele não tinha poder, uma porta ordinária segurava ele. Exato. Não tinha necessidade de jatos de água com 50 mil litros de água do lado de fora, instalados especialmente pra você que não tem poder nenhum. É verdade. Que é um ser humano normal. É verdade. Ele devia ter falado isso, né? Ele devia ter falado isso. Porra, se a gente não tem poder, por que tem aquele jato d'água ali na minha coisa? E na cela aí, do... Essa de... Ah, não, por causa da psicologia. Mas exatamente. Então, se ela tava querendo convencer eles de que eles não eram poderosos, o que ela utilizava da parada que isso impede o seu poder pra convencer ele? Não era uma ducha turca lá pra, né, pra dar um susto nele. Não, era água pra caralho, mano. É, exato. E na cela do Kevin ainda tinha as 23 escovas de dente ainda, né? Ah, tinha? Tem no trailer também essa cena. First name, Mr. Last name, Last. Eu concordo que ficou repetitivo nessa sessão do hospício, dela batendo nessa mesma tecla de que, tá, vocês não têm poderes, etc. Mas eu acho a ideia muito legal, porque eu gosto muito de pensar, quando eu tô vendo uns filmes assim, eu gosto de pensar em termos de temática, e o legal do que uma coisa que o Shyamalan fez muito bem nessa trilogia é que ele... Isso é uma coisa que muita gente comenta muito, muitos estudiosos e críticos falam, quando vão falar da obra do Shyamalan, meio que sempre apontam uma temática grande que você vê muito na obra dele, que é a questão da fé, e você acreditar no extraordinário, essas coisas. E o legal é que ele traz isso muito bem nessa trilogia. Então, se a gente pegar, por exemplo, lá Corpo Fechado, lá atrás, que nem o Carlos estava falando, o filme inteiro é, tipo, o estado padrão é o ceticismo. Tipo, não, eu não tenho poderes, etc. Mas à medida que o filme vai avançando, a fé de que ele, na verdade, é uma pessoa especial prevalece. Então, tem essa questão de acreditar ou não, e aí, no final, a fé vence. No segundo filme, Fragmentado, é o mesmo movimento. Sim. Que você tem, tipo, a psicóloga, né, a psiquiatra, aliás, que ela fala, não, porque a minha teoria é que essas pessoas que têm esse distúrbio de múltiplas personalidades, na verdade, eles estão conseguindo evoluir pra ser uma nova espécie de humanos, um novo passo da seres superiores e tals, e ninguém acredita nisso, e o filme fica o tempo todo nisso, de tipo, a gente mesmo fica meio que não comprando essa teoria, né? Então, também, de novo, o padrão é o ceticismo, só que no final a gente vê a fé nesse extraordinário prevalecendo de novo, porque aí a gente vê que realmente ele era extraordinário, e essas coisas assim. E aí, o legal do vidro é que o Shyamalan, ele pensou, beleza, eu tenho um terceiro filme, como é que eu posso trazer essa temática de novo, só que sem repetir esse mesmo movimento? Ele pega e inverte. A gente começa o filme, agora o padrão é a fé. Então, o padrão é tipo, beleza, a gente acredita que o extraordinário existe, essas coisas assim, e aí ele introduz o ceticismo da psiquiatra pra justamente, tipo, colocar isso em crise, entendeu? Então, eu acho a ideia muito legal na forma como ela amarra essa temática da fé nos três filmes, só que eu ainda acho que não foi tão bem executado essa crise que a psiquiatra cria com o ceticismo dela, é uma ideia legal, mas aí eu também concordo com o que vocês falaram, que tipo, acaba meio que ela meio que bate na tecla o tempo todo. Mas sabe por que não funciona? Porque a gente já sabe, a gente já acredita, entendeu? Não, eu sei que a gente já acredita, mas assim, o que eu acho legal é justamente o que eu tô falando, tipo, a intenção, a ideia é muito legal, só que eu acho que acaba não funcionando tão bem, porque, de novo, a gente acredita e o filme, inclusive, ele quer fazer não só os personagens duvidar, tentar fazer eles duvidarem dos poderes, do extraordinário, mas a gente também, porque tem muitas cenas da psiquiatra falando diretamente pra câmera. Então é como se ela estivesse, tipo, realmente olhando pro público, falando assim, ah, vocês acreditam nessas coisas assim também? Então... Esse que é o problema. Eu falei outro dia que nem o filme do Godzilla, do primeiro, do Bryan Cranston, eles passam 50 minutos de filme até o Godzilla realmente aparecer, com o Bryan Cranston querendo convencer todo mundo que o Godzilla existe. Aí eu tava sentado na cadeira e falei assim, gente, sério, eu paguei o ingresso porque eu sei, eu já sei, eu comprei esse ingresso, tá escrito Godzilla. Então eu não quero isso, eu quero Godzilla, entendeu? Se você quer mostrar uma cena, não faz 50 minutos de filme nisso, entendeu? É porque a gente já sabe. Eu acho bem interessante essa ideia aí do ceticismo que o Max falou, né? Até o Shyamalan representa isso nas cores, né? Quando eles estão no hospital, as cores deles ficam mais apagadas. E aí no final, quando tem a batalha final, as cores voltam a serem vivas, né? Nos uniformes dele e tal. Isso faz sentido dentro da cabeça do Shyamalan. Eu acho, concordo com o Alexandre também, pra gente não faz sentido. Primeiro porque a gente já, em dois filmes, a gente já acreditou por milhares de motivos de que aquilo era real. E aí você pensa também dentro da verossimilhança dos personagens, como que o Bruce Willis está há 20 anos atuando como herói e ele já teve um embate com a besta já tomou tiro, mesmo que a doutora fale, tem pesquisa coisas que dizem XXY, mas é muito fraco o argumento dela perante essas provas que a gente tem de dois filmes, né? É, e inclusive do início desse filme. Sim. É, o início do filme já mostra de novo os dois agindo, tanto a besta quanto o Bruce Willis. E aliás, quando terminou o Fragmentado, descobriu-se tudo, né? Descobriu que a psiquiatra morreu lá, descobriu que o cara tinha sequestrado as garotas lá, e ele era funcionário do zoológico, não era? Sim. Ele fugiu, ele tava foragido, né? Ele tava foragido. Mas devia ter o nome dele, a cara dele, todo mundo sabia quem era o cara. Não era um Zé Ninguém. É, mas ele tá foragido, né? Ele tá foragido. Ele tá fugindo. Então, mas eu não percebi que existia um Manhunt, e de que quando as garotas foram sequestradas, parecia assim, ah, de novo sequestraram adolescentes aqui na cidade. Assim, peraí, como assim de novo sequestraram? Vocês sabem quem é o cara? O sequestrador tá solta. Bota a cara dele ali. Entendeu? O cara tinha que estar sendo caçado com a cara dele em tudo que é lugar. Verdade. A gente viu mais uma caça ao Bruce Willis do que à besta. Exato. Achei estranho. Parecia que... Faz sentido. Né, os efeitos do último filme não tinham muita consequência, muito peso no que tá acontecendo. Eu tenho um problema com o Fragmentado exatamente nessa coisa. Eu gostei muito do Fragmentado até o momento da besta realmente aparecer como uma besta. Ah. Quando tipo, isso eu achei ruim no filme também. Porque eu esperava... Assim, mas isso é uma expectativa que eu tinha de ser um thriller mais psicológico das identidades. Exato, a mesma coisa que eu tinha. É que você nem sabia que era um filme do universo do corpo fechado. Eu entendo a necessidade do vilão besta, mas eu acho ele pobre em relação ao que o personagem poderia ser por conta das múltiplas personalidades. Uhum. E eu acho que no vidro, quando ele começa a falar, aí pra mim é pior ainda, sabe? eu tô aqui pra proteger! Quando a besta deixa de ser se você besta, vai... né? Tipo... É, what? Quando a besta se torna o Hulk inteligente. É, Hulk cinza, sei lá. Porra, que merda é essa, sabe? O cara agora, a personalidade começou a ficar inteligente, migrou, não era besta? Não era, não, sabe? Por que que tá... Ela perdeu o único significado que ela tinha, que era ser algo incontrolável, né? Uma figura ali bizarra, quase. E eu acho que a coisa do hospital, a expectativa com o filme também eu acho que prejudicou, mas eu acho que a coisa do hospital, ela me pega de uma forma que, cara, a gente perdeu, o filme tem mais de 2 horas, filme longo, em que a gente fica mais de uma hora naquela coisa do hospital e a gente não vê nada acontecer, a gente não vê a besta agir, a gente não vê as personalidades do cara agirem. E pior, porque assim, a gente tem um filme que apresenta o Bruce Willis, a gente tem um filme que apresenta o James McAvoy, e aí a gente passa 1 hora do vidro, que o filme deveria ter o vidro, e é 1 hora revisitando tudo aquilo que a gente já sabe dos personagens. Podia já começar em outra coisa, né? Eu esperava que fosse focar mais no vidro, justamente. Ele vai falar com 1 hora de filme, ele vai abrir a boca. Uhum. Mas ele manda bem, o Samuel Jackson. Não, ele é caralho. A fã dele é foda. Sim, os três podia ser ele 2 horas, né? É. Eu não achei o Bruce Willis tão bom, não. Não, porque ele é Bruce Willis, né? Não, mas é que, sei lá, você comparar ele... Não deram muita coisa pra ele fazer também, né? Isso que o Carlos falou, pra mim, é um dos meus maiores problemas, assim, com o filme, é que eu acho que o personagem do Bruce Willis, ele ficou, tipo, extremamente apagado, tipo... Então, ele não tem muita coisa pra fazer e ele, tipo... Ele não tem um arco dramático. Ele tipo, foi só ele pagar os boletos, né? Ele foi pagar os boletos. Ele tá parado, mas ele é legal. É bem isso. É porque, assim, o Bruce Willis, ele tá de saco cheiaço. Essa é a realidade, cara. Sim, total. Você vê na cara dele, sabe? Tipo, é Ben Affleck fazendo Batman. Que Deus o tenha, inclusive. Mas é isso. Você vê que ele tá de saco cheio. Mas eu achei maneiro a evolução do personagem. Porque, assim, o fato dele tá de saco cheio, Bruce Willis, na minha opinião, colaborou com a interpretação do herói. Os atos de heroísmo dele. Por quê? Porque ele vai andando... É tipo assim, o poder dele é ler mente, né? Perceber situações, né? É. E ser invulnerável, né? Essa é a parada dele. Ele tem alguma força além do normal, mas o maior poder dele é ser invulnerável. Porque ele vai brigar com os caras, ele vai meio assim, ah, que merda. Aí ele apaga a luz, sabe? O cara dá umas 3-4 porradas nele e ele vai dar um soco no cara. Quando ele briga com a besta, que a gente, nossa, agora vai ser foda. O Bruce Willis tá assim, foda-se. A besta tava tentando... Eles se abraçando, né? É, a besta fica tentando estrangular o Bruce Willis lá dentro da fábrica, ele tá assim, ah, que caralho. Aí vai, ele pula pela janela e você fala, nossa, pulou pela janela. Ele cai, levanta pra ele, tipo assim, foda-se, sabe? Eu achei maneiro isso, ele tem consciência do poder dele. Ele não tá assim, eu sou inquebrável até que ponto. Ele pulou, já sabe. É, ele pulou da janela e assim, o bicho tava enforcando ele e ele, puta, não tá acontecendo. É uma formiga tentando me enformar aqui, eu não consigo tirar essa formiga de cima de mim, vou pular pela janela pra ver se ela sai. Isso eu gostei. Agora é claro que o Bruce Willis, como deixando de ser herói e passando a ser ser humano, ele tava terrível, terrível mesmo. Ah, cara, realmente, eu confesso que o começo eu tava achando o personagem do David bem legal, assim, né, o David Dunn. Só que aí, pra mim, o problema com o personagem dele é mais quando já vai pro hospício, porque daí pro final, tipo, principalmente nessa parte do meio, no hospício, o que me frustra mostra muito com o personagem dele é que ele basicamente só vai reagindo às coisas. E enquanto isso, você tem os outros dois, eles pelo menos estão movimentando um pouco as coisas. Você tem o Mr. Glass com seus planos, e você tem, tipo, a Horda, né, tentando, tipo, arranjar jeitos de escapar e tal. Então, pra eles estão fazendo coisas pra ver se muda a situação. E a impressão que me passou é que o David Dunn tava, tipo, muito, tipo, só reagindo às coisas e não tava colocando as coisas muito em movimento, entendeu? Que é o problema do herói. Ele, a princípio, é o super-herói. Ele não vai reagir, ele não vai atacar ninguém ali dentro. Porra, prenderam ele. Pá, que merda. Tô aqui, vamos ver o que vai acontecer. Os outros tinham motivação pra brigar e sair dali. Aí, tipo, tiveram que fazer toda aquela volta gigantesca pros dois saírem pra aí ele ter alguma coisa pra fazer. É, mas assim, tipo, eu pelo menos acho que ele tinha, assim, a motivação. A gente vê ele preocupado, né? Tipo, como assim vocês estão mantendo esse cara preso aqui do meu lado? Não sei o quê. Tipo, eu acho que eles podiam talvez ter explorado um pouquinho essa ânsia de, tipo, sei lá, fazer ele tomar um pouco mais de atitude pra ver se ele podia mudar as coisas com as próprias mãos, entendeu? Ele tinha ânsia por justiça, senão ele não estaria esse tempo todo vivendo como um vigilante. Tipo isso. Mas a princípio estava todo mundo preso. Então, tipo, eles estavam presos. Ah, não, os caras são perigosos, mas eles estavam presos. Porra, é um assassino, né, convicto ali, que matou várias, sequestrou pelo menos mais de uma vez um grupo de adolescentes, de cheerleaders, pelo menos duas, que a gente saiba, nesse intervalo aí de tempo. O outro mastermind lá que fez descarrilhar um trem, matou um monte de gente e o caralho, ele tinha que ter um ímpeto um pouco maior do que simplesmente aceitar, né? Eu concordo aí com o Max. É, eu acho que ouvindo vocês falando, assim, um dos problemas do Shyamalan nessa é que ele é muito bom em criar expectativas na gente e nem sempre ele responde essas expectativas, né? Ah, sabe quem faz isso também? JJ Abrams. Ah, sim. JJ Abrams é a caixa, é a caixa. Esse ano o JJ vai ter que entregar. Só que o Shyamalan, ele criou a carreira dele, depois do Sexto Sentido, baseado nisso. Então, você assiste o filme dele, você já quer um plot twist e tal. E aí, um dos problemas do vidro é que ele vem bem no corpo fechado, ok, no fragmentado. Então, você espera que ele venha com algo muito grande. Pelo menos, eu fui assim pro cinema. E eu não gostei tanto, queria ter gostado mais por causa dessa expectativa. E no filme, durante o roteiro, ele deixa pequenas pistas, pequenas coisinhas pra você ficar com expectativa, motivações e dispositivos de roteiro que ele não responde durante o filme. Então, vou dar um exemplo aqui. Como o Max falou, o Bruce Willis tinha motivação pra sair dali, só que ele não sai. Outra coisa que eu reparei que me incomodou um pouco, é logo no começo do filme eles citam o prédio lá, o Osaka Tower e tal, aí depois no meio ele é referenciado de novo na revista, né, que tem o plano do Glass, e no final esse prédio não serve de nada, né, ele é um motivo do plano do Glass. Ele quebra o clima, mas ele quebra o clima. Totalmente anticlimático. Exatamente. Então, assim, mas eu gosto disso. Mas eu achei maneiro isso, eu achei que tinha conversa com a história dele. É legal porque essa quebra de expectativa é legal. Não, mas assim, é que você acha que vai ter um negócio super plástico, né? Uma briga de heróis e vilões no prédio que tá todo mundo filmando e você acha que vai ser uma parada meio Vingadores. E aí não acontece, porque isso é mais... O filme é mais pé no chão, vida real, entendeu? Eu achei até maneiro isso. Isso é muito legal, porque o prédio era, no final das contas, pra mim, né? Era um subterfúgio, uma isca que ele jogou pro Bruce Willis e jogou a isca pra Horda. Tipo, você vai se revelar, Horda. Bruce Willis, você tem que salvar as pessoas que estão nesse prédio. O personagem lá do Vrido, ele fazia esse super plano maligno e engenhoso Lex Luthor que ninguém espera e que tem uma reviravolta que, sabe, eu achei maneiro pra caramba. Eu acho legal a quebra de expectativa quando você me traz algo que não é o oposto em escala, mas é algo que você não tinha pensado. Então, o oposto em escala é, em vez de uma briga homérica Vingadores, é uma briguinha qualquer no jardim. Se ele invertesse isso de uma outra forma, eu acharia super interessante. Mas como esse prédio apareceu diversas vezes durante o filme, ele tá citando o prédio, e depois, pô, o prédio nem dá nada. Eu até pensei que ele poderia passar os vídeos que ele grava no prédio, ou alguma coisa assim, porque é um prédio high-tech e tal, e no fim das contas, o prédio é esquecido, né? Uhum. Mas eu acho seria, que exatamente seria o prédio melhor apresentado pra ter a virada da surpresa de não ser importante. Se a gente não tivesse visto o prédio, a gente nunca teria uma expectativa deles irem pra esse lugar, de ter essa grande show-off. Mas ele falou que não precisa nem ter o show-off, mas usar o prédio de alguma forma. Às vezes o prédio, ele bota justamente os vídeos nos painéis do prédio e todo mundo tá vendo. Às vezes ele tinha uma sala pra alugar lá. Às vezes o prédio é só uma referência do Nakatomi Tower, né? Ele virou Osaka Tower só pra zoar o Bruce Willis. Mas eu acho que o prédio era exatamente, era o bait, a isca, tanto pra ele, porque pra mim o Glass, o Elijah, ele sabia que a mulher fazia parte dessa organização. Ele sabia da porra toda. Eu não sei se ele sabia. Pra mim não pareceu que ele sabia. Ele sabia que ele era especial, mas ele queria comprovar isso e ele se dispôs a sacrificar todo mundo fazendo isso aparecer. Agora, bom, ele usou o prédio... Pra mim sabia, porque senão ele teria ido pro prédio. Não, senão, cara, não faria porque, diferença. Não, porque o plano dele é justamente revelar um quanto antes, da maneira mais prática e fácil possível, em frente ao jardim cheio de câmera. E foi o que ele conseguiu fazer. Agora, se ele tem que levar pro prédio, qual é a diferença? Porra, quantos obstáculos até chegar lá? O prédio era o que ele... Se ele fala assim pra besta, aí, é fácil, a gente vai fugir aqui, você vai lutar no quintal, aqui na frente, vai dar, vai ser irado aí, viralizar, e vai todo mundo saber que você é foda. Puta, a besta ia falar, no teu cu, e arrancar a coluna dele pelo rabo e acabou, sacou? Então, e mas mesmo, foi... E a coisa, a mesma coisa com o Bruce Willis. Aí, o confronto final, você quer saber o que vai acontecer, Bruce Willis? Vai ser aqui no jardim, aqui na frente, a gente aqui, ó, vocês vão lutar aqui na frente e vai ser, e se não vai, se não, vai morrer gente, eu tô te avisando. Agora, se ele fala, eu vou explodir a bioquímica lá no prédio, vai ser a maior merda, vai morrer gente pra caralho, se o trem que eu descarrilhei não vai ser nada perto do que eu vou fazer nesse prédio. O cara fala, porra, o maluco descarrilhou um trem pra fazer eu aparecer. O que, que esse cara não vai fazer no prédio? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que sair dessa sala e eu tenho que impedir. Esse foi o motivador. O prédio, ele era um motivador pra esses dois caras se moverem. Mesmo que vocês não estivessem indo pra lá, não importa. Eu achei o plano do cara bem maneiro, cara. Porque era realista, né? É o lance eles não iam chegar no prédio nunca. Nunca, nunca. Nem ele. O lance das câmeras também, que ela cita que eles instalaram várias câmeras no prédio e tal. E aí rola a batalha e só depois, muito tempo depois, ela fala, e os vídeos? E aí ela volta lá pra sala pra pegar os vídeos que ele já tinha mandado pra um servidor, né? Tipo, se ela que mandou pôr câmera em tudo aquilo, será que ela não tinha percebido que tava sendo filmado aquela briga toda? Será que ela já não podia ter previsto que ia acontecer alguma coisa? Não, ela sabia que tava sendo filmado, mas ela não sabia que ele tinha passado pela sala do servidor e feito a programação pra que aquilo fosse transmitido ao vivo. É, tanto que ele deletou a parada, ela deleta os vídeos, né? E eu até falei, caralho, deletou tudo. E aí depois ela percebe que os vídeos foram transmitidos via streaming, né? E achei o plano válido, assim. O pior pra mim é ele ficar mostrando 40 vezes as câmeras. O cara apertando o parafuso da câmera, aí acerta a câmera aqui, aí mostra a câmera lá. É, isso foi muito positivo. Olha só, tem câmera aqui em todos os lados, sabe? É a parte do didático demais que eu acho, né? Ele podia mostrar as câmeras sem precisar falando, olha, presta atenção que tem uma câmera aqui, tá? No jardim. Eles falaram tanto da câmera que quando o Glass sai do quarto, você já sabe que ele fez alguma coisa pra claro, não ser pego pela câmera. Então você nem fica tenso, né, sobre isso. Você não tem que ter uma exposição meio bizarra com a própria participação do Shyamalan querendo comprar uma câmera? Nossa, isso é demais. Pareceu demais, né? Nossa, ele tá cada vez mais egocêntrico, bro. Então, essa cena dele querendo comprar a câmera com o filho lá, Bruce Willis, não tem nenhuma ligação com as câmeras que são instaladas no hospital, tem? Não, espero que não, porque se ele foi comprar as câmeras do hospital na loja do Bruce Willis... Não, isso aí é o Shyamalan tendo o momento Stan Lee dele. É isso que ele gosta de fazer, entendeu? Tipo... Nossa, mas é um momento de meia hora, o cara fica... O cara se mete na conversa de pai e filho. O cara se mete na conversa de pai e filho. Cara, deixa o cara andar. Caralho, cala a boca, o que você tá falando aqui? Não, o mais legal é ele lembrar do Bruce Willis. Ele lembra, ah, você no estádio há 15 anos atrás. Que porra foi eu, caraca, Shyamalan. Não, mas isso aí eu achei legal, porque, tipo, se vocês lembrarem do Corpo Fechado, esse momento é uma referência à cena do que o Shyamalan participa no Corpo Fechado. Sim. Eu achei bem legal. Sim, mas cara... Foi bizarro. Tem 15 anos. Exato. O Bruce Willis tá o Papai Noel no desejo de matar, cara. É isso que eu tô perguntando. Não é? Ô, Marcos, você não acha que é meio bizarro, já que câmeras de segurança são um elemento importante pra trama, e é importante que a doutora instale as câmeras lá pra que ela tá caindo no plano do Glass. E aí, tem uma cena que não tem nenhuma ligação, mas o tema da cena é câmeras. Não é bizarro? Não podia ser qualquer outra coisa, podia estar comprando uma furadeira. Cara, tipo... Porque só me confundiu, eu falei, ué, mas será que foi o Shyamalan que instalou as câmeras? Eu fiquei tentando descobrir um motivo porque ele tava comprando câmeras no início do filme. Tipo, mas tem um motivo pra isso. Se vocês lembrarem Fragmentado, tem uma cena que a doutora tá com o Shyamalan, o personagem dele, vendo uma câmera de segurança, porque ela tá suspeitando que uma das personalidades do Kevin tá fingindo que é a outra. Então ela quer ver a câmera do lado de fora pra ver se ele mudou de comportamento quando ele saiu, e aí ela tá falando com o Shyamalan, e o Shyamalan, ele é técnico de segurança e ele fica cuidando desses monitoramentos de câmera, e é por isso que ele tá lá. Nossa, mãe do céu. E caraca, aí será que é o meu personagem? É o mesmo personagem. Segue a história pra frente. Tá, que pariu. Então, tipo, faz sentido ele tá lá, na verdade, se você parar pra pensar em termos de roteiro, ele tá lá porque esse é o trabalho dele, trabalhar com câmera, então ele tá lá comprando a câmera pro trabalho dele, essas coisas assim. Mas o filme é Glass, não é Shyamalan, o filme. Mas Mas aí eu te pergunto, se o objetivo dessa sociedade é manter o equilíbrio sempre eliminando os super seres... É a mesma questão dos X-Men, né? De eliminar os mutantes. É, exatamente. Mas é que eles não deixam os super seres nem dar a entender que existiram outros já durante muito tempo. Os caras são Illuminati... 10 mil anos. Falam, nós não queremos... 10 mil anos. Nós não falou 10 mil anos. Antes de Jesus, já tinha super ser. Não, não. Não quer dizer que... Não. Ela falou que a humanidade tá 10 mil anos assim. Né? Exatamente. Então, tem a cena da doutora que ela fala, nós não somos assassinos. Então nós não queremos matá-los. Então a gente tá descobrindo uma nova maneira. Essa coisa dela fazer eles tentarem acreditar que não eram super seres, era uma nova maneira pra tentar conter os super seres sem precisar matá-los. Será que nessa mitologia Jesus era um super ser e aí eles tiveram que crucificar ele porque não levava fé nisso? Acho que ele não chega nem perto de discutir isso, né? Mas é possível. Será que Pôncio Pilatos tinha uma tatuagem de trevo? Três folhas. Isso que eu tava na dúvida. Porque no final o cara se ele meteu a cabeça do Bruce Willis na poça d'água e matou mesmo, foda-se, deixou o outro quebrar o outro todo, deu um tiro de sniper no peito do cara. Mataram! No final mataram! Sim. E na rua, né, maluco? É, aí eu me pergunto. E deixaram os outros três lá, os três sidekicks. Nossa, os sidekicks bem qualquer coisa também. Mas era, né? Eles eram, foi tipo... Foi muito zoado deixar os caras, deixar as testemunhas oculares da parada, né, cara? Exato, os caras não são os Illuminati anti-super-herói, porra? Então faz direito. Aí eu pergunto, que eu fiquei assim, pô, mas se no final os caras iam assim, mata todo mundo, a gente tá fazendo isso aí há muito tempo e é isso mesmo, por que esse trabalho todo de fazer um super hospital, por que ele manter o Glass, o vidro, 15 anos dopado? 15 anos! Porque eles não são assassinos. Ah, não são? É que eu concordo com o Carlos, tipo, é justamente, tipo, mas no final aí, eles mataram as coisas porque tudo saiu de fora do controle deles, eu, né? Concordo, mas porra, 15 anos o cara preso pra esperar juntar os três porque ela só faz sessão em grupo? É, né? É que ela não sabia onde é que estavam os outros dois. Aliás, acho que ela nem sabia da existência. Trata o Glass, caralho! Não, mas trata o cara! Fala assim, cara, você é só meio maluquinho, e aí, vamos cuidar aí. Ou trata, ah, entendi o que vocês estão falando agora. Ou trata o Glass ou faz a lobotomia no cara, mas bom, vamos ficar dopando ele 30 anos aí, 15 anos, pra depois, quando aparecer mais dois, a gente faz uma terapia em grupo, de super-herói. E aí decidem fazer a lobotomia, 15 anos depois. É, exato. Ah, ela, exatamente, ia fazer lá aquele negócio que ele... Aliás, o plano dele foi o quê? Foi ele mudou as lentes, tirou as lentes das paradas pra não... Ele removeu as lentes. Ele desativou o laser, né? Tirou as lentes e virou só um laser point. Não é assim que um laser funciona, mas tudo bem. Né? É! Eu acho que não é assim que ele funciona, o laser cirúrgico. Eu acho que muitas das reclamações ou críticas que a gente faz foram coisas conscientes do Shyamalan pra tentar referenciar os quadrinhos, né? Então a gente às vezes tá julgando com um olhar mais de verossimilhança e ele, na verdade, quis cometer esses erros pra referenciar os quadrinhos, talvez. Mas, por exemplo, um exemplo que eu acho aqui, o lance dos enfermeiros serem tão idiotas de ficarem brincando com os super vilões que estão lá, a ponto de ficar provocando, e a gente sabia, obviamente, que algum deles ia fazer alguma merda em algum momento, e que aí o super vilão ia matar um deles e tudo mais, que eu achei, tipo, assistindo, eu falei, nossa, que idiota, é óbvio que isso vai acontecer. Mas esses enfermeiros, eles sabiam que eles eram super vilões, ou eles estavam eles eram... Não da doutora e também estavam de boa? Ah, não, eles são humanos normais. Então, mas esse é o clichê, né? Mas olha só, eu acho isso mais preguiça ou vacilo do que intencional. Porque o primeiro filme é extremamente denso, dark, pesado, e ele não pega... É um bom suspense, né? Não pega esse lado bocó dos quadrinhos, vamos falar assim, sabe? Esse lado mais bobo dos quadrinhos. No segundo filme também não. E aí no terceiro filme ele vira e vira um quadrinho bobalhão? Não faz sentido na narrativa que ele tá construindo. E outra coisa, lá o personagem da Horda lá, do McAvoy, tem um dos personagens que sensualiza ali e tenta, né, seduzir o enfermeiro e tá até funcionando. Isso é uma maneira de você... Isso é uma maneira. Isso é uma maneira interessante de você explorar isso, sabe? Ele tem tantas personalidades que ele pode fazer uma questão meio sensual e o cara, puta, me pegou isso aqui, agora... Isso foi, e seria um superpoder também, isso eu não acho interessante. É, exato. Cada personalidade poderia ser um poder diferente daquela personalidade, as habilidades dela serem... A influência, né? Influências altas. Ele flertou com isso ali, mas não avançou, entendeu? Aí fica a parada didática, tipo, mostra o cara abre o braço da cadeira, tem 40 pastilhas ali, porra, ele tá guardando, faz uma bomba então com essa merda, faz alguma coisa, sabe? E aí depois mostra ele girando com a cadeira no corredor, o cara era catatônico um segundo atrás, e ele não aparece na câmera girando, e aí tudo, sabe? É bom, o lance de exposição também que eu achei bobo, o lance dos quadrinhos, né, você ir na comic shop, a menina não sabe nada, tem que ficar perguntando o que é uma história em quadrinho, o que é um herói, e lá tem os gordinho nerd, que é o estereótipo mais clássico, discutindo a verdade dos quadrinhos ali e tal, sendo que, pô, esse filme é 2019, talvez ele pudesse ter o mesmo resultado que ele queria com aquela cena, de uma outra forma, né, e até isso corrobora aí pra ficar mais óbvio, né, mais clichê o filme. E outra coisa, a mudança da personagem, a Casey, que é a garota que se salva no fragmentado, agora apaixonada, completamente insana pelo... Eu acho que ela não tá apaixonada, não. Eu acho que ela só... Ela... Meio a síndrome de Estocolmo, né? É, meio obcecada. Porque por assim, ela interagiu com algumas personalidades, ela simpatizou com umas e não com outras, né? Claro. Mas assim, eu não acho que é apaixonada. Eu acho que é mais um negócio de síndrome de Estocolmo, que poderia ter sido explorado no filme, inclusive. Ela comenta uma hora que ela denunciou o tio, né? O que tio. O tio tá preso. É. Que... Foi graças à experiência que ela teve lá, que foi horrível, mas ela meio que criou uma relação meio... Síndrome de Estocolmo, perfeito, é perfeito. E tem tem nome. Tem nome, inclusive, pra ser usado. E tem o easter egg que ela tá trabalhando no zoológico, né? O mesmo zoológico onde ela ficou presa. É verdade, ela tá piradinha mesmo, né? É? Tá... Mas isso foi só 3 semanas depois. É estranho ela já ter um emprego. Foi 3 semanas depois? É, no início eles falam que só tinha 3 semanas do fragmentado. Foi pouco tempo, não. Porra, sei exatamente. 3 semanas o zoológico estar aberto já é uma loucura, né? Eu pedi emprego no zoológico. Tipo, olha, eu fui sequestrado e fiquei aqui, foi meu cativeiro, vocês têm que me empregar, vocês me devem. Conheço isso. Tudo daqui. Não. Ela processou o zoológico e falou, eu quero só trabalhar aqui. Faz sentido nenhum, né? Realmente. É. First name, Mr. Last name, Beth. Eu acho que a gente não pode fazer esse Nerdcast sem elogiar o tamanho do trapézio do McAvoy na hora que ele levanta o carro. Puta que pariu! É muito sinistro. Eu não sei se aquilo... Mas aquilo ali é feito, não é possível? Eu não sei, cara, mas quando ele fica... Beasts, eu acho muito maneiro. Ele, cara, cresce fisicamente, né? Não, mas não é efeito, não. Ele, o trapézio, pelo menos, ele força ele lá pra. Caraca, eu vou fazer crescer. Essa dieta aí. Eu vou fazer esse negócio dos. Eu fiquei com a impressão de que ele tava menor nesse filme do que no fragmentado, quando virava besta. Sim, eu acho que foi grande parte por causa da posição de câmera também. Eles não enquadraram todo de baixo. É, a diferença dele no fragmentado, dele normal pra besta, sei lá, parecia uma coisa muito maior do que nesse filme. Eu fiquei que, tipo, a besta era mais impressionante no filme do fragmentado. Fragmentado do que nesse. Não sei, não. Eu achei grande. Eu achei que ele ficava bem grande. Não tem muita diferença, mas eu achei que ele ficava... Sei lá. Tanto que tem a cena do trapézio, que é incrível. Outra coisa que é bem impressionante, não sei se é truque de câmera, de repente o Luquinha pra me ajudar. Impressionante como muda, né? O cara com cabelinho ali, né? De Sr. Burns, ele vira só um senhorinho que anda na rua. Se ele bota um capuz, ele vira um badass, cara. Mas a câmera ajuda, assim. Principalmente se ela tá de baixo, que o cara fica maior, mais imponente. Pô, Nerd Office agora é só com a câmera de baixo. Pior que a gente já usa uma câmera levemente mais abaixo. É. Ah, o vídeo de vocês lá do meu sucesso, a câmera tá de baixo pra ficar mais imponente. Ah, é verdade. Olha aí. Ele faz a mesma coisa no Desejo de Matar, do ano passado. Carlos, só você viu esse filme, sem sacanagem. Mas falando do Bruce Willis, aí, aproveitando o gancho, uma coisa legal é resgatar as cenas do primeiro filme, né, nesse filme, como se fossem os flashbacks, né? Só que porque rejuvenescer realmente... o Bruce Willis até daria. Agora fazer a criança voltar a ser criança... É difícil. Mas esse é um outro problema do filme. O filme, ele fica muito preso na coisa da não avançar a história e ficar o tempo inteiro mostrando pra gente o que já aconteceu. Parece que nada acontece nesse filme. É síndrome de seriado isso. Tem que ter agora todas as histórias tem que ter um momento filler. Será que esse filme nada é um acontece. Filler do Shyamalaverse? Caraca, porque se ele fizer mais um, me mato. Cara, sem sacanagem, não tem porquê. Não, agora acabou. Não, mentira, não vou me matar por causa do Shyamalan. Mas eu me mato se o filme do Al Pacino com o Robert De Niro e o Scorsese for ruim. Aí não fala, não faz essa promessa. Bate na madeira, cara. Porra. First name, Mr. Last name, Beth. O segundo plot twist eu já acho bem legal, assim, tipo, que nem o Azaghal tá falando, esse negócio do plano e tal. E daí pra frente, porque assim, quando teve o primeiro plot twist da Sociedade Secreta, eu fiquei meio, tipo, facepalm, sabe? Tipo, não precisava ser um plot twist. É, tipo isso. E aí, só que o segundo plot twist eu achei muito legal. E daí pro final do filme, eu sei que eu gosto muito desse final, tipo, do segundo plot twist pro final. Porque aí eu comecei a ter uma pira, assim, tipo, porque eu acho legal quando a gente fala do Shyamalan, é porque o Shyamalan, querendo ou não, ele tem traços autorais, ele tem assinaturas, né, e tal. Então, sim, eu acho muito legal falar dos filmes deles analisando essa lente da autoria, entendeu? Então, eu achei muito massa que, a partir desse segundo plot twist pra frente, pra mim vira meio que um final do Shyamalan também em uma certa camada, tipo, falando sobre ele mesmo. Por isso que eu falei que, tipo, esse filme talvez seja tanto sobre o Mr. Glass quanto sobre o Shyamalan, porque, tipo, tem aquela cena que tem a psiquiatra lá na loja de quadrinhos e aí tem os dois nerds lá no fundo falando, ah, não, porque a gente sabe que o vilão é o vilão, porque, tipo, ele, no final das contas, é o cara que plano, que tá fazendo todo mundo olhar pra um lado e, na verdade, ele tem um outro plano aqui desse outro lado. E aí você vê, tipo, cara, isso é o meio que o Shyamalan falando dele mesmo. Mas eu achei essa cena meio bizarra. Essa cena, assim, em si, deles na loja de quadrinhos, eu não curti tanto, mas eu achei muito legal a ideia deles inserirem essa questão, entendeu? Tipo, eu nunca vi nenhuma loja de quadrinhos. Eu já fui muito à loja de quadrinhos quando eu era moleque, né? Tinha várias no Ponte HQ, tinha várias no Rio, São Paulo, Devir. A gente já foi na gringa também, que aí é monstro. Mas eu nunca vi uma loja de quadrinhos que organizasse os quadrinhos por heróis e vilões. Isso eu nunca vi, mano. Exato. Não, mas isso aí tava aí pra mexer com as cores. Exato. Mas é muito... Essa é a parte didática da parada que me incomoda. Parece que tá subestimando o público, chamando de bobo, sabe? O cara mostra, tem uma sociedade secreta que luta contra esses super seres. Legal. Aí começa a mostrar a reunião da sociedade secreta. Tá todo mundo tomando café, de repente a mulher faz... Ah! Aí todo mundo para, sabe? Mostra suas tatuagens de trevo. Eu já lembrei da Azaghal zoando a sociedade maluca do John Wick, que ia entrar o John Wick com a moedinha lá da sociedade. É bem a mesma parada, mano, né? Aí ela vai pra loja de quadrinhos, cara, e eu fiquei, caralho, sério? Ela vai realmente fazer pesquisa? Quem é procurar na loja de quadrinhos? É isso? Eles estão fazendo... Ele tá realmente sugerindo que os quadrinhos são que nem os tabloides do Men in Black, que aqueles tabloides sensacionalistas que são os jornais que falam a verdade sobre os alienígenas. Qual é a sociedade secreta que faz história em quadrinho, que sabe de tudo? E que tem uma outra sociedade secreta que usa os quadrinhos como base pra eliminar os heróis e vilões da vida real. Sabe, eu comecei a entrar nessa viagem de falar assim, é isso mesmo que ele tá sugerindo? Que os quadrinhos são a base, são tipo o easter egg de uma galera que sabe da existência? É, isso mesmo. Os quadrinhos, segundo esse filme, são relatos de acontecimentos extraordinários. Então é isso mesmo. A garota fala assim, a menina lá, a que foi sequestrada, síndrome de Estocolmo, a menina da síndrome de Estocolmo, ela fala assim, você sabia que o Super-Homem, no primeiro quadrinho, ele nem voava? Sim. Porque ele era um relato do Bruce Willis. Cara, não, entendeu? Mas... Não, é o relato de um cara que pulava pra caraca. Não, é porque assim, eu acho que no primeiro, o Glass falava isso no primeiro episódio, né? Que os quadrinhos meio que estavam expressando isso. Mas quando eu vejo ela... Sim, no Corpo Fechado já tem isso, assim. É, mas quando eu vejo ela indo lá folhear os quadrinhos, eu fiquei, ela realmente tá usando isso como fonte de pesquisa? É isso mesmo? Exatamente, foi exatamente. E aí deve ser questionar qual o propósito dessa pesquisa? É, procurar o próximo... Cara, eu tava muito confuso. Era o câncer, isso. Ninguém quer, né, agora. Tipo, mas se ela não for pesquisar ali nos quadrinhos, porra, eu acho que aquele cara que tá derretendo ali, será que ele tá usando um poder de pirotecnia que ele controla o fogo? Ou será que o poder dele é ele emana fogo e tá derretendo a parada? Deixa eu ver aqui no quadrinho, peraí. Ai, meu Deus do céu, cara. Mas esse recurso todo foi utilizado, no final das contas, pra ela perceber que o cara era um mastermind. Sim, entendeu? Exato. Porque ela tá trabalhando nessa merda há sei lá quantos anos e não sacou. Tudo bem ela não ter sacado porque ele é foda e ele conseguiu enganar todo mundo. Isso foi maneiro pra caramba, na verdade. Mas assim, ela tem que ir numa loja de quadrinhos, valer o quadrinho e se ligar que o cara enganou ela ali, sabe? Naquele momento, ela ter se ligado disso foi foda. Com os dois nerds falando, os vilões sempre têm um plano embaixo da manga. E aonde que nerd ia ficar conversando sobre isso? Eles iam estar num papo muito mais específico que ninguém entende nada. Seria ótimo, né? Não, eles iam estar falando de algo muito, dela, cara. Muito específico, de algum quadrinho muito específico. Eles Eles nunca iam estar falando tão genericamente assim. Impossível. Exatamente, exatamente. Eu tá discutindo se você botar o martelo do Thor em cima de sei lá o quê. Qualquer merda assim. Se bota o martelo do Thor em elevador, o elevador sobe ou não? Exato. Eu concordo também que ela é bem problemática. Aliás, tudo que envolve esse negócio da sociedade secreta eu acho muito problemático. Mas pra mim é muito isso. Tipo, a ideia. O Shyamalan, ele tem umas ideias legais. E aí na hora de executar, ele faz umas coisas meio assim, meio duvidosas. Então essa cena eu acho realmente muito duvidosa e meio estranha. Tipo, é, assim, é o problema de querer criar um mistério. É a expectativa. É a parada de querer criar um mistério. Se você pegasse essa sociedade secreta desde o início e a gente já tivesse uma noção de que existia alguma coisa, ele fosse construindo a existência disso de uma forma um pouco mais clara pro público, pra mim já existia algum problema no momento que eu ouvi aquelas paradas de água. Ela não acredita que eles não têm poderes, porque senão ela tá se protegendo deles. Ela acredita que eles têm poderes. Se isso fosse trabalhado visível pra gente, público, e aí aos poucos ele fosse construindo a existência dessa sociedade, o final não seria tão decepcionante da existência dessa porra. É que ficou bem jogado mesmo, tipo, parece meio que um negócio quase improvisado, assim, tipo, esse negócio da sociedade. Eu concordo com você que poderia ter sido trabalhado com mais cautela, né, tipo, digamos assim. Mas aí é aquilo, ele tinha que ter a virada, tinha que ter a surpresa, tinha que ter um negócio. Então ele mantém isso no escuro pro público, e aí lá no final ele joga isso pra gente e fala, olha, existe essa sociedade secreta. É verdade, isso não faz muito estilo dele, inclusive, né? Ele é, mas vai... assim, vocês não acham, por exemplo, que ele poderia ter só ficado com o segundo plot twist, por exemplo? Sim, tipo, se ele tivesse... Sim. Pra mim é total, só precisava ter o plot twist do Glass. Peraí, qual é o segundo plot twist? Primeiro é o plot twist é a sociedade secreta, o segundo plot twist é que você descobre que, na verdade, tudo aquilo que aconteceu era um plano do Mr. Glass. Ah, tá, é isso. Se o filme tivesse feito isso, que nem o Carlos falou, de, tipo, talvez já ter... não ter criado todo esse mistério, então se ele já tivesse indicado pra gente que tinha essa sociedade secreta, eu acho pelo menos que teria funcionado bem. Bastava ter esse segundo plot twist, que aí ainda ia manter a assinatura do Shyamalan de ter um plot twist no final e tal. É, e até porque ele não ia conseguir convencer o público, porque, sinceramente, pra mim, foi uma tentativa, aquela uma hora e pouco de hospital, dele batendo na tecla de que vocês não têm poderes, vocês não têm poderes, vocês não têm poderes, vocês não têm poderes, vocês não têm poderes. Não foi pra convencer eles, foi pra convencer o público. Que nem não. Você tá fazendo, Carlos. Você tá falando essa merda também é pelo menos meia hora de programa. Exatamente. Porque é uma parada que ficou muito escrota pra mim no filme. Eu teria cortado coisa pra caramba no filme. Mas, caraca. Eu teria cortado os 10 minutos de chamá-la na loja de câmera e desenvolvido mais essa sociedade secreta aí. Pois é. Como esse filme parece ter sido pensado desde o primeiro, a gente não sabe, né? Mas alguém deve saber, a gente não sabe. Talvez se ele tivesse botado elementos dessa sociedade secreta antes, né? Ela não seria tão jogada nessa história e só no final desse filme. Agora, realmente, se ele queria introduzir ela de uma maneira... ela teria que aparecer mais desde o começo desse filme, pelo menos. Mas o fragmentado e o vidro foram gravados praticamente juntos. Então, ele tinha que ter introduzido essa sociedade secreta no fragmentado, sabe? Pra ela não vir tão gratuita assim no vidro. É. Eu já acho que é uma questão mais de bastidores mesmo, porque vidro só pode acontecer porque fragmentado foi muito bem de bilheteria. Tanto que, tipo, ele começou a escrever o roteiro de vidro depois que estreou o fragmentado e viu que era um sucesso, aí ele ganhou o sinal verde. Tem um easter egg do Bruce Willis. Tem um easter egg do Bruce Willis. É, não, acho que tinha na cabeça dele. É, eu acho que ele talvez tivesse essa ideia de desenvolver um pouco mais, mas acho que quando lançou fragmentado e tal, eu acho que ele não tinha chegado a pensar em todos os detalhes. Por isso que eu acho que talvez a organização secreta talvez foi uma coisa meio de uma solução de última hora, entendeu? Então foi pior do que eu esperado. Eu achei que o Max ia fazer eu gostar mais do filme, mas... A gente tá aqui, né, tipo, falando de um monte de coisa que a gente não gostou e tal, mas eu, ainda assim, eu acho que é um filme que tem muita coisa bacana. Eu realmente achei muito legal o trabalho de cor que o Shyamalan faz nesse filme, como ele codifica os personagens. É uma coisa que nem o Lucas comentou mais cedo, é uma coisa que vem lá do Corpo Fechado e tal, né? Dentro desse universo que ele criou, dessa trilogia, ele já tá lá, que nem você tinha comentado, a questão do amarelo, do verde e tal. E o Shyamalan, ele, depois que estreou o vidro, ele até fez uns tweets pra explicar, né? Tipo, ah, o verde significa isso, não sei o quê. Vocês chegaram a ver esses tweets? Graças não. a Deus, não, porque muito Eu também acho triste, assim, tipo, eu acho, pô, não precisa explicar e tal, não sei o quê. Então, quem tá aí ouvindo, se quiser depois descobrir qual é a explicação dele, acho que dá pra encontrar fácil no Twitter dele. Não, porque assim, não explica aí, pô. Tá, não, assim, porque... tá, beleza. Então, segundo... Eu acho triste ele ter que explicar, como diretor, sabe? Ele tem que entregar a obra e as pessoas têm que discutir ela e tal. Agora, quando o cara vem explicar, cara, ele como autor, eu acho muito caído. Cara, eu também, me dá uma preguiça, assim, muito, me frustra mesmo, porque, tipo, meio que, muita gente comenta comenta isso. Tipo, quando você tem um cineasta que ele explica alguma coisa assim, nesse sentido, tipo, ah, as cores significam isso, ele que acaba fechando muito, né, o significado. E, tipo, quando ele não explica, ele deixa coisas muito abertas, né? Então, quando eu vi vidro e tal, eu tava olhando as cores, que eu achei muito legais, e eu tava pensando muito mais na forma como ele codificou, baseado em cor fechada e tal, mas aí ele vem com esses tweets e já dá uma fechada no significado. Ele tweetou dizendo assim, ó, então vamos lá explicar as cores. Seguinte, galera, o verde que eu uso no David Dunn, por quê? Por que que eu uso? Porque o verde é muitas vezes utilizado pra simbolizar a vida, é a vida, e o David Dunn é o cara que protege a vida, então ele é o verde. Verde aí, é cor da... Você vê como, o ele explicar especificamente é zoado. Qualquer diretor, na verdade, não só ele. Porque verde é cor de cura, por exemplo, pra quem aqui acredita, sabe? Cromoterapia, ah, essas coisas, já é verde. E ele né, não tem dano, ele tá sempre saudável, né? Faria também sentido. Sim. E ele ter determinado que o verde dele é só isso é muito limitador, eu acho. Não, com certeza, porque esse é o legal, tipo, você, cada um trazer a sua interpretação de como cada cor trabalha os personagens e tal. Aí depois ele vai falar do Kevin, né? Que é o amarelo. Aí ele explica assim, ah, porque o amarelo é uma coisa que se utiliza muito em cerimônias religiosas. Eu pensei muito nos monges budistas que utilizam roupas amarelas. E aí, dentro das personalidades do Kevin, a fera é meio que como uma divindade, né? Essas coisas assim. E eu quis trazer isso com o amarelo. E o roxo do Mr. Glass, ele fala assim, ah, porque o roxo faz muita referência à nobreza, a reis, essas coisas assim. É como o Mr. Glass se enxerga e é por isso que ele usa roxo, entendeu? Então, essas foram as explicações. Mas, cara, tipo, é muito frustrante, assim, tipo... Aí, e roxo tem uma explicação pra ser a cor da nobreza, que é uma cor difícil de você, né, antigamente, né, de você extrair, né, de fazer tinturas dessa cor. É uma cor cara, exatamente. Por, não, e é por tão... ser difícil, era cara. Tanto que em Roma, né, o cara que usava roxo era o Pica das Galáxias. Não, e é tão óbvio, assim, porque os vilões, por ter essa mania de grandeza da realeza, eles usam roxo mesmo, óbvio, nos quadrinhos. O Coringa, o Thanos, por exemplo. Então, Lex Luthor. Então isso, ele tá falando de quadrinhos, o vilão usa roxo, tipo, ele não tinha que explicar, sabe? Tipo... O cara tá sendo mais didático do que eu peguei mais raiva agora. Não, e isso que o Lucas falou, ainda tem muita relação com o que o Azaghal falou antes da loja de quadrinhos que tá dividido entre heróis e vilões. Se você olhar, são escritos com luzes de neon, né? Isso. E aí os vilões estão com luz de neon roxo e os heróis estão com porque, luz assim, isso é muito verde. Legal, as cores, né? Que o Shyamalan usa, por exemplo, na vila, o amarelo, no Sexto Sentido, o vermelho. Nesse total. Filme, desde o primeiro também, total influência na narrativa. Só que, por exemplo, até no, como eu comentei um pouco antes, que quando eles começam a se desacreditar, se eles estão realmente têm poder ou não, aí as cores ficam mais mortas, né? Não ficam tão vivas, no final elas ficam mais vivas. Isso é muito legal, mas, tipo, não explica, porque... Deixa quieto. Deixa, faz que cara. Faz que nem Breaking total. Bad, que é uma pintura, cada frame é uma pintura, a cor tá diretamente ligada ao que tá acontecendo nas cenas, não. E o cara não vem depois de tweetar e falar quando o Walter White tá usando tal cor. Não, imagina se o Coppola vai falar, ah, o vestido da mulher do Michael era florido, e aí depois no final tá escuro, porque eu quis falar que ela... Pô, não, tipo, não, é, não imagina, fala isso, né? Hitchcock vai explicar no Psicose, que a mulher no começo do filme usa roupas mais claras, e aí quando ela comete o crime, ela passa a usar roupas mais escuras, pra mostrar, né, que essa personalidade dela mudou. Mas isso o cara... Ainda bem que não tinha Twitter antigamente, né? Tem como se explicar? É muita insegurança, cara. Eu acho triste, na real. É pra você sentir, é pra você... Não, não é nem pra você olhar e perceber. É pra ser sutil, é pra ser um sentimento. Ele vai te passar uma sensação. Porque parte da graça disso é você depois ficar discutindo e alguém que sacou isso trazer pra você. É que nem o Michael Caine chegar lá e falar, o peão do Inception cai, sabe? Porque sim. Toda vez que eu apareço, é a realidade. Eu só apareço na realidade. Cala a boca, Michael Caine! Sabe? Porra, a graça é ficar discutindo isso, tentar perceber essas coisas, sabe? Se ninguém perceber, deixa pra lá. Fala que você tá morrendo só, porra. Mas não, não. Faltável ainda aí, porra. Pois é. Não, e tem outra coisa, assim, que me dá um pouco de preguiça nisso também, é porque quando o Shyamalan vem explicar, o verde é associado à vida, essas coisas assim, é uma explicação que reforça uma ideia que muita gente, quando vai começar a estudar um pouco mais de fotografia, uso de cor nos filmes, essas coisas assim, muita gente começa a ver muito de, o significado das cores e tal, e eu sinto que muita gente começa a achar que as cores no cinema são meio que um código secreto, que, tipo, certas cores vão sempre significar as mesmas coisas e, tipo, não é assim. Cada diretor vai poder criar uma lógica completamente pessoal de acordo com suas cores, né? Fora que tem um mito também das cores. Ah, o vermelho simboliza fome, só que também simboliza sangue. Aí você junta sangue com fome, não faz sentido. Vampiro, faz todo sentido. Aí faz sentido. Mas todo um contexto, né? Contexto cultural, contexto do próprio filme. Então a cor, tipo assim, ele não tem que explicar isso. A linguagem é muito específica de cada obra, né? Que nem os signos que o Coppola usa nos filmes dele, no Laranja, essas coisas. Se ele ficasse explicando e trazendo isso, e, puta, cara, ele fica muito triste, é porque a parada da cor, ela não é feita pra você identificar, a cor significa isso, então ele está usando a cor por causa disso. Não, é pra passar uma sensação. Tipo, sim, exato. Eu penso muito nisso que você falou, Carlos, pensando em Corpo Fechado. Em Corpo Fechado tem a cena que o David Dunn vai pra estação pra testar o poder de tocar nas pessoas e descobrir se elas são criminosas ou não. E essa cena é muito legal, porque, tipo... É foda tudo... essa cena. Essa cena é muito foda. E, tipo, se você olhar o uso de cor nessa cena, é todo mundo na estação tá usando tons bem escuros, de marrom, de preto, de cinza. Mas você tem algumas pessoas que passam e que tocam, que estão usando cores muito vivas. Então, você tem um cara de laranja, você tem outra mulher de vermelho. E essas são as pessoas que, quando ele toca, ele descobre que são criminosos. Então, isso que o Carlos falou tem muito disso. Tipo, você pode nem necessariamente associar uma cor a um significado nessa cena, porque essas cores que estão saltando ali é só pra meio que já passar pra sua cabeça, pro seu inconsciente, de que aquelas pessoas se destacam do restante das pessoas que estão naquela estação. Então, é muito isso que o Carlos falou. Caraca, falando disso, assim, me dá essa sensação, porque, assim, eu já, quando eu vi o filme, eu vi que ele tava muito didático nesse sentido de ficar explicando as coisas várias vezes e de uma maneira, sabe, didática chata. Mesmo, sabe? É, meio for dummies mesmo, for dummies. Eu tinha pensado assim, isso aí é mão de produtor, sabe? Isso é estúdio, é produtor falando, esse filme tem que ser mais acessível, galera não vai entender, você tem que deixar ele mais inteligível pra galera. Eu não achava que era ele. Aí algumas pessoas comentaram, olha, ele botou dinheiro no filme e as decisões são dele. Será? Mas agora vocês falam que o cara foi no Twitter expressar a insegurança dele e explicar as cores e tal, realmente faz todo sentido que ele... Eu tô achando que ele botou boa parte do dinheiro. Parece que ele tá inseguro com a obra dele, com medo que as pessoas não consigam entender, e tá tentando deixar ela mais simples pra ser mais... fácil de ser digerida, será? Eu fiquei curioso com isso, eu fui ver o orçamento dos dois filmes, desse do Fragmentado e do Glass. Fragmentado fez sucesso, que o orçamento dele foi 9 milhões. 9 milhões? Pô, o McAvoy tá trabalhando de graça? Os 24 McAvoys trabalharam de graça? Exatamente. E o Glass foi 20 milhões. Porra, tá todo mundo fazendo favor. Um filme com Bruce Willis, Samuel Jackson e McAvoy. O nego falou assim, vai filmar o quê? O final de semana? Fechou. Aí a gente faz. Mas é um filme pequeno mesmo. Filmar de quinta a domingo. Uma hora e meia de filme, você só tem uma locação. Quinta a domingo. Eles gravaram um final de semana. Quinta a domingo e segunda-feira eu tenho que estar liberado, que eu tô tranquilo pra fazer. Filme rápido, eles gravaram segunda-feira em um mês. Segunda-feira eu tenho meu Pilates, vou gravar de quinta a domingo. Porra. Ele botou muito do dinheiro dele. E ele fez tudo, né? Ele dirigiu, ele roteirizou, fez produção, ele fez a porra toda no filme. Eu acho que Shyamalan tá com uma crise de meia-idade foda, viu? Será que ele tá inseguro no sentido de que os filmes dele não são fáceis, os antigos, né? São filmes que as pessoas tinham que assistir mais de uma vez pra conseguir digerir, entender, perceber. Eu, quando vi O Corpo Fechado pela primeira vez, eu fiquei meio assim, sem entender direito. Aí na segunda vez que eu vi, adorei. Mas os filmes dele não são tão simples, né? Os Sinais, por exemplo, é um filme que a primeira vez que eu vi, eu fiquei confuso também. São filmes que você tem que ver mais de uma vez pra você entender, né, o que tá acontecendo ali. Será que ele tá cansado desse estigma do cara que faz o filme que ninguém entende e tá tentando fazer os filmes mais hollywoodianos no sentido de filme de herói mesmo, que é tudo certinho ali, que você não precisa deduzir muita coisa, o que é meio triste, né, porque eu acho o maneiro do filme dele é justamente você se surpreender e ter que ficar tentando entender o que ele tá querendo dizer com aquela história, sabe? Mas ele tinha que ter aprendido isso com o Avatar, né? Ali já deu todos os sinais de que ele não tinha que ir pra esse caminho. Aí é filme que não me pega, né? Aí tá na cara que não vai me levar pra lugar nenhum mesmo. First name, Mr. Last name, Beth. Agora eu quero falar da pior cena do filme. A pior. Eita. Mais uma? Não, essa é a pior de todas. Quando se juntam os três sidekicks e vão pra estação de trem, de metrô. Olha aí. Pra ver um vídeo viralizar na rua. Cara, eu gosto dessa cena. Não faz sentido nenhum, cara. Mas onde que você lança um vídeo e vai pra praça pra ver as pessoas vendo o vídeo, cara? É horrível. Mas então, Eu fiquei bolado com a coisa da tecnologia utilizada pra esses vídeos. Porque não foi um stream... Eu fiquei imaginando, porra, por que isso não foi transmitido ao vivo? Lá no prédio, caramba. Salvaria o prédio da história. Streama esses vídeos no prédio high-tech lá e salva o prédio. Streamava pro mundo. Botava isso, sei lá, pra tudo quanto é canto. Então, mas olha só, eu tava meio... Tipo assim, os caras vão botar no YouTube em 2019. Nego, sabe... Pode ter qualquer, sabe, tem mil... Vai concorrer com mil vídeos merdas, bizarros e vídeos... E não, ia falar que é fake e tal, né? É, a primeira coisa que eu falei assim, ninguém vai acreditar, porque, pô, todo mundo vê uma maluquice dessa todo dia, tem mil truques aí, outro dia o Gusten caiu dentro de uma poça d'água. Fez um trua. Aí, foi muito bem feito, inclusive. Muito bem feito, é, exatamente. Mas aí, eu tô falando que ele caiu de corpo inteiro, ele some dentro da poça d'água. É hoje em dia tá acessível pra todo mundo, cara. Mas aí, eu pensei o seguinte, quando começou a aparecer no zap zap das pessoas, aí virou verdade. Eu falei, cara, mas é lógico que vai, se todo mundo vai acreditar, é só mandar pro zap zap. Aliás, o Glass nem sabia que, porque na época, antes, quando ele foi preso, não existia o WhatsApp, não existia Facebook, que dizia porra nenhuma. E aí, cara, olha só, os sidekicks viralizaram por zap zap. Caraca, muito bom, cara. Claro, essa cena tem essas questões de, tipo, você olha assim, ah, isso nunca ia acontecer. Mas, cara, pra mim, isso é o de menos, assim, na cena. Eu gosto muito desse final. Justamente por causa da questão da autoria. E aí eu volto pra aquilo que eu tava falando antes. A impressão que me passa a partir do segundo plot twist é que, daí pra frente, é meio que o Shyamalan também falando sobre ele. A gente sabe que o Shyamalan, ele tem um, né, esse negócio de ser... de ter um ego e tal, porque assim, você para pra pensar, tipo, ele faz um paralelo, tipo, como se ele fosse meio que o Mr. Glass, né, tipo, porque ele, assim como o Mr. Glass, é o cara que tem, fica distraindo as pessoas com uma coisa, sendo que no final ele tem um outro plano secreto, e assim como o Mr. Glass, ele usa câmeras pra fazer isso, né. E aí, inclusive, esse negócio dos vídeos viralizando, não sei o quê, pra mim, eu só olhei essa cena pela lente de, tipo, do Shyamalan falando dele mesmo, porque pra mim a impressão que passa é, tipo, é ele fazendo meio que um discurso do que ele quer que seja os filmes dele, entendeu? Ele é o Mr. Glass e, tipo, e aí o Mr. Glass tá espalhando pras pessoas o extraordinário e as pessoas ficam impressionadas com o que estão vendo nas telas e tal. E pra mim é isso que o Shyamalan tá fazendo nesse final. É tipo, ó, isso aqui é o que eu quero pra minha obra, eu quero levar o senso de extraordinário pras pessoas, eu quero que elas fiquem empolgadas e tal. Então, tipo, é meio ingênuo e com certeza é muito autoindulgente, mas eu gosto, tipo, nesse final, porque, não sei, cara, tipo, eu senti esse final muito sincero, sabe? Tipo, porque não necessariamente eu acho que uma coisa ser autoindulgente é necessariamente ruim. E aí, nesse final, eu achei, tipo, cara, ele tá muito autoindulgente, mas pelo menos trouxe uma sinceridade, assim, sabe, pra mim, tipo, no sentimento, no feeling da cena. Então, eu gosto muito mais dessa cena pela questão do feeling, essa pira meio do Shyamalan falando dele mesmo, do que dos detalhes de roteiro, entendeu? Cara, os três vão juntos, de mão dada pro metrô, cara. Me dá um play no vídeo. Caraca, cara, eu fiquei esperando. Quem editou? Eu queria saber quem editou o vídeo. Foi o moleque que editou o vídeo? E por que eles publicaram? Cada um recebeu um pedaço. Eu fiquei nessa loucura, assim, sabe? Por que ela falou, a gente publicou o vídeo que a gente publicou? Cada um recebeu um pedaço e eles tiveram que juntar, sabe? Por que que juntou em casa conversando num grupo de WhatsApp? Aí, vamos publicar o vídeo? Eu vou botar vou botar no grupo do meu bingo. Ah, eu vou botar no grupo do zoológico, sabe? Cara, eu esperava que a parada fosse uma streaming, tipo, que naquela hora começasse a passar no prédio, começasse a passar em telão, em tudo no meio da cidade. E, tipo... Mas não é. Esses filmes não são assim. Isso é super vilão, isso é Tony Stark, sabe? Que domina a mídia mundial e faz por satélite, transmite pro mundo inteiro ao vivo, e o Glass dá disclaimer. Isso não é o que é essa vibe desse filme. É justamente o mundano, sabe? O dia a dia. O fato de eles pegarem o vídeo e mandarem pro WhatsApp e viralizar e as pessoas acreditarem, faz sentido. Pra mim, isso é piegas, os três nem pra mais pra cara. É muito ruim isso. Mas pra mim, exatamente é o contrário, porque o final do filme, pra mim, é exatamente a abertura de tudo aquilo que os três filmes eram contidos, tipo, esses super seres que existem nas sombras, caíram na luz. Todo mundo agora vai saber, todo mundo vai conhecer, vai ser uma coisa, tipo, vai virar a parada grandiosa. Mas vai e não vai, porque vai ficar aquele negócio da sociedade do trevo secreto, vai ficar desmentindo esses vídeos e algumas pessoas acreditam, outras não, e eles vão continuar tentando... Não, por isso mesmo, seria uma coisa ao vivo e as pessoas veriam aquilo, iriam lá, você teria reportagens aparecendo no meio da parada, ia ser, tipo, exposição total pro mundo. Então, mas você queria ver a cena do prédio, é isso? Não a cena do prédio, ali mesmo, no jardim, tipo, as pessoas começariam a ter, tipo, carro de reportagem chegando, monstra, homérica, porque tem que ser Homem de Ferro, porque aquela luta ali, por mais que tenha rolado tiros rolaram inclusive só no final, transmitido ao vivo, pra todos os lugares. Mas, Carlos, quando você vê um streaming, você não vai correndo pro lugar só porque tá tendo um streaming, entendeu? É, de uma briga. Exato. Não, cara, você não tá entendendo. Não é tô vendo o streaming. É você em todos os lugares que tem um computador começou a passar esse streaming. Aí é super vilão demais. Né? Não é a dinâmica desse filme. E assim, tem vários casos de coisas que acontecem com pessoas normais que estão fazendo streaming, sabe? De passar mal ou de qualquer coisa nesse sentido. E não vai uma multidão de pessoas, nem imprensa, nem sei lá o que pra casa dessa pessoa, entendeu? Então aquela briga naquele jardim era uma briga só numa propriedade particular que ninguém tava vendo. E assim, pode ter chegado polícia no momento que os caras começaram a dar tiro, né? Nem foram muitos tiros, na verdade. Então, não é algo que vá chamar a imprensa e esse tipo de coisa, porque eles fizeram questão ali de sumir com tudo, sabe? Eu acho que o final do WhatsApp é o melhor final que poderia ter pra essa história. Eu só não acho que precisava ser tão bobo, sabe? Dos caras sentarem e dar a mão, sabe? Tipo, primeiro, que tipo, o filho da véia fez aquela merda toda. Eu já não dava a mão pra véia, sabe? Pra começar. Não, e adicionando aí como pior cena, o Azaghal, o zoom que eles dão, que eles vão abrindo, é um zoom manual, então não tem um flow de abertura, e tem um momento que a câmera dá uma tremida, e o enquadramento não fica muito bom, porque eles ficam alinhados muito à esquerda, pra poder mostrar a estação, só que não é esteticamente bonito, então até nisso podia ter encerrado mais bonito. Mas aí eu fiquei pensando assim, gente, mas assim, todos os três filmes foram isso, todo o plano do Glass, desde o início, desde o primeiro filme, era revelar para o mundo os super seres, e no início ele fazia só na fé dele, porque ele nem sabia se existia ou não. É, e o segundo filme foi cagado, a gente descobriu que o McAvoy virar horda e besta foi cagada, que tava, o pai do moleque tava no mesmo trem que o Bruce Willis. Exato, exatamente, não teve nada a ver, não foi uma consequência direta, exatamente. E aí no final, quando finalmente isso acontece, né? Eu achava primeiro que tinha gente muito impressionada ao mesmo tempo vendo aquele vídeo no Zap Zap ali. Nossa, então... E aí eu fico imaginando que... Sabe que nem o final do Truman Show? Todo mundo fica mega vidrado. O que vai acontecer com o Truman no final? Eles... Ah, beleza. O que tá passando em outro canal aí? Entendeu? É tipo assim, o cara vê um vídeo desse, dessa briga de super seres ali no estacionamento. Aí de repente, pô, tu viu aquela música da Jéssica do Tinder? Aqui, ó. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas exatamente, porque se você agora entrar em qualquer, que tem vários canais que vão te mostrar lutas de super seres. Como assim? Eu acho você que... Você tem, tipo, um canal que mostra, tipo, Wolverine lutando com o Deadpool. Não, mas então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não tem mais, eles morreram, não tem mais super ser. Tem. Só que a gente não, esses aí eram só Pensilvânia. A questão que eu acho que ele tenta, que o plano do vidro dá certo, do Mr. Glass, é justamente porque esse vídeo vai fazer com que outros super seres se mostrem, se revelem, entendam... Exatamente. Entendam que eles não são malucos, entendam que eles têm poderes, e ou que eles se protejam, né, porque... Entendeu? Toda essa questão super ser, nesse vídeo, foi revelada. Ah, beleza, me convenceu. Talvez pra quem não é vítima disso, que não sofre com isso, não importe, o cara acredita que é verdade ou não, mas acabou aí. Mas quem é super ser? Caralho, tem uma galera caçando super ser. Vou ficar esperto. Essa teoria do Azaghal faz sentido, porque antes do Glass morrer, ele fala, isso aqui não é uma edição especial, isso aqui é uma história de origem. Isso foi bem legal. O plano dele foi foda, cara. Esse final faz sentido com isso mesmo, entendeu? De revelar pro mundo, e aí começa os negros a voar no dia seguinte, sabe? Justamente pra aquele grupo de pessoas que tava isolado e saber que existem outros. Esse final dele realmente mostrava pras outras pessoas especiais, olha, vocês não estão sozinhos, vocês podem acreditar que vocês são especiais. Eu acho isso também muito legal, eu gostei muito desse plano dele também, justamente porque volta a amarrar aquela temática que a gente falou antes da fé. No final das contas, o que o Glass tá querendo fazer é entregar fé pra essas outras pessoas, pra elas realmente tipo, mudarem as vidas delas a partir desse momento, entendeu? E por isso que eu acho que amarrou bonitinho em termos de temática, sabe? Muito bem. Mas aí, foi bom ou não foi? Eu gostei. Bom, se a gente viver num mundo que não existe só ótimo ou uma merda inacreditável... Eu acho que o Shyamalan quis referenciar tanto os filmes, os heróis, que ele fez o Batman Dark Knight Rises dele, que é aquele filme que você termina, tipo, foi legal, mas, putz, podia ter mudado isso, mudado aquilo. É que fechou bem a trilogia, mas podia ser melhor. Cara, eu sei que o meu saldo final do filme acabou sendo positivo, eu achei o filme legal, achei o filme divertido. Obviamente, eu tive vários ressalvas assim com o filme, mas no final eu achei um bom filme que amarrou bem a trilogia e que, tipo... Ah, não é um filme ruim. Não, com certeza. E, tipo, é um filme que meio que continua o legado de falar de super-heróis de forma diferente, que ele começou com o Corpo Fechado fazendo já uma desconstrução, né, do gênero. Hoje em dia, esse, o vidro, já ficou bem mais super-herói, super-herói mesmo. Só que ainda assim, se você comparar ele dentro desse contexto dos filmes super-herói que a gente tem, ele ainda consegue ser diferente. Então, acho que ele conseguiu fechar a trilogia mantendo os três filmes com esse aspecto de, tipo, ó, isso aqui são três histórias de super-heróis diferentes de qualquer outra história de super-herói que tá sendo aí feito pela DC, pela Marvel. Então, acho que manteve essa coesão, sabe? Acho que a gente tem que esperar aquele cara que editou o Hobbit em 4 horas fazer uma versão dele do vidro. Eu vi que o vidro tinha, o primeiro corte do vidro tinha mais de 3 horas. Até o Shyamalan teve que cortar algumas personalidades do McAvoy e tal. Nossa, mais hospital não! Mais hospital não! Porra, a versão de 3 horas ia mostrar nego limpando a bunda do Samuel Jackson. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.